começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um passo do sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Ih, pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5:30 na bobeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Tá no ar a edição do Estádio 97, na Energia 97, em nome de Esser. Construindo com valor. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3337888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Extra, o maior vendedor de pneus do Brasil. Aproveite, você merece um Extra. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, amigos. E aí? Sim! E aí, Dodô? Opa! Ué, por que ti? Ué, os dois times de São Paulo perdem, é xi. Bota xi nisso, né? Ah, não pode fazer xi. Peraí, meu time só depende dele pra se classificar. O meu também. Eu sei, mas amanhã a gente conversa. Hoje é xi. Meu time faz dois jogos em casa. Mas não importa, perdeu. Mas hoje é xi. Hoje é xi. Hoje é xi. Ué, sempre foi tradição no estádio falar xi. Peraí, xi, o RG falou xi. Qual que é o grupo do Santos ali? Ah, mas não pode, a gente pode. O grupo do Santos é aquele... O grupo do Santos é aquele... Fica no sofá. É aquele que fica esse se divertindo. É o pior. Esse cadê, é o pior. Cadê o dedinho milagreiro? Cadê o técnico milagreiro? Esse é o pior, Domenico Gato. Aquele cara que você pega e fala, putz, cheguei na Disney e tá chovendo. Aí o cara tá aqui no Brasil. Para. Bem feito, tá chovendo aí na pode, Disney. Tá de catal. Tá com muito mimimi. Perdeu, velho. Muito mico, velho. Cadê o milagreiro? O técnico que faz milagre. Ó. E faz mesmo. Ó, Procon tá cheio lá, hein, Domenico. Molequinho que levou o cachorro lá pra ressuscitar... O cachorro tá vivo e tá saltitante. Tá lá no Procon, velho. Tá o quê? Saltitante? O cachorro tá agora no Ibirapuera, lá correndo e pegando por todos os lugares. Sim. Tá vivo o cachorro. Boa tarde. Opa, seu Bento. Tudo bem? Tudo certo, né? Tudo tranquilo? É, né? Tarde bonita. Tranquilo não tá, né, seu Bento? Tá tranquilo, tá favorável? Eu faço... Ah, não tá nada tranquilo e nada favorável hoje. Mas vamos aí. Peremos pra não tá. Vamos começar com o peixe aí pra adiantar, porque hoje temos convidado. É. Car. Let's go! Isso aí, o peixe que... Tá tudo bem, gente. Vai, peixe vai, tranquilo, Água Santa. Recebe o Água Santa, joga no Pacaembu. Sim. Né, vai jogar todo mundo. Não tem que porpar ninguém também, né? É, que porpar nada. Vamos é pra cima dos olhos. Olha, não pode, né? Tá jogando uma competição, vai poupar, velho. E tomara que Água seja só o time adversário, né? Certo? Tomara que a água seja só o time adversário. Exato, exatamente, EG. Mas tranquilo. Tá tudo peixe, tranquilo, hein? Susa? Tudo tranquilo. Só não vai de Lucas Lima, que vai dar uma descansadinha. Vai dar uma descansadinha, né? Exatamente. Então tá certo. Então tá tudo tranquilo. Beleza. E favorável. Vamos pras Napa. Beleza. Vambora. Pode ir pro. Vamos tricolor. Tricolor. Joga é hoje. Tricolor. Meu Deus do céu, hein? Jogão. Pode ser uma semana boa. 19h30? Ou não, hein? Por quê? 19h30. Agora já estamos no lucro. Pode ser uma semana boa, mas pode ser muito ruim, hein? Estamos no lucro, velho. Olha, tá no lucro? O São Paulo tá escalado aqui já. Acho que não, hein? O Denis, Bruno, Lugano, Maicon e Mena. Boa. O Hudson, Thiago Mendes, Udícia, Paulo Henrique Ganso e Carlinhos, Centurion e Caleri. Vamos pra cima, velho. Ataque vamos argentino. Pra cima. Vai Centurion cacete hoje, ô, mano? Vamos, vai. O Balsa vai estar tá montando o time. Vamos ver se resolveu aí. Se adiantou o Gustavo falar, se adiantou o Balsa também falar, todo mundo falar. Vamos lá, velho. Agora hoje é tudo ou nada. Tudo ou nada. São Paulo vai pra cima, vai ficar no... fazer, né? Tem que ganhar e pronto, tentar a vitória a todo custo e sair com um bom futebol de lá. Eu acho o seguinte, velho, São Paulo tem tudo pra fazer um bom jogo. não tem nada a perder, ele não é o favorito nessa história. Então, tudo depende do que... Porque às vezes acontece aquelas coisas, né? Um cara é expulso, dá uma M lá, né? Boa. Mas tudo bem. Vamos que vamos, é São Paulo hoje. E o Motinha, a CBF divulgou também a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A primeira rodada vai acontecer no dia 14. Aliás, a primeira rodada tem duas datas, né? Tem no dia 14 e no dia 15 de maio. Mota, você falou que tem tudo pra fazer um grande jogo. Eu acho. Não, vocês atropelaram o Mano falando. Não, mas não é. Mas então, recapitulando, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro foi divulgada pela CBF, Motinha. Já? Já. E o São Paulo, Motinha, vai estrear contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Ah, massacre. Dia 14 e dia 15 de maio. Mas que você tá vendo outro futebol? Que massacre de quê, velho? Eu sou torcedor, pô. Eu percebi. Botafogo, mano. Aqui não tem jornalista imparcial, não. Olha, boa noite pra vocês. E aí, Shadow, tudo bem? Beleza, só dando uma passadinha aqui que eu não tô podendo fazer o programa. O Sobra tá gripado. Tô suspenso pelo STJD. É Chico Cunha, baixinho? Chico Cunha? Agora é o seguinte, eu não ia falar nada, cara. Mas na hora que entrei no estúdio, o Mota chegou e falou assim: São Paulo tem tudo pra fazer um bom acredito, jogo. Eu acredito, eu acredito. O senhor volta com a verdade. Ah, se sou eu, se sou eu. O senhor volta com a verdade. O Mota tem problema. Não, o cara deve ter problema sério. Olha, os caras estão detonando, Mota. Eu sou São Paulino. Se o São Paulo ganhar hoje, não é porque o São Paulo tinha algo pra fazer de bom hoje. É porque vai ser uma puta de uma zebra. Ah, o São Paulo para, é vai. O São volta Paulo pra cama, vai. Tá, a febre tá afetando sua cabeça. A febre tá afetando a sua cabeça. São Paulo já é uma grande camisa com 11 pessoas usando ela, cara. Então, é uma história. O São Paulo é um nada. São Paulo hoje é um nada. Se ganhar hoje, é sorte. E não adianta achar que se ganhar hoje também... É que agora, nossa, olha... Pintou o campeão. Porque ô torcidinha, pra começar a gritar, o campeão voltou diante de uma situação... Mas você tá muito radical. Se São Paulo empata, vamos lá. São Paulo empata hoje com o River. Ganha domingo do Palmeiras e depois ganha do Trujillanos. Você não acha que pode mudar a figura? Isso não muda as pessoas. Não, mas a postura. Às vezes a postura muda. Lógico que muda. Tô de saco cheio. Outra coisa que não aguento mais, Do Mota ou do São Paulo? Tô com saco cheio de ouvir o seguinte discurso. É sempre... Agora foi o Denis que falou, precisa mudar a atitude. Ora, vai tomar, olha... A febre tá afetando baixinho. Já tô 3 anos ouvindo esses caras falando, precisa mudar a atitude, precisa mudar a atitude. Precisa mudar esses filha da mãe que estão aí. Não, isso e o é cara verdade. Bota... O Sombra, olha... o cara... Só um adendo, Sombra. O cara fala assim, ó, precisa mudar a atitude, inclusive a minha, ele falou. Meu Deus. Mas, olha, dizer... pô, então pega o chapéu, vai embora. Só porra, cara, pega o chapéu, velho. É um misto de jogador ruim e de jogador indolente. Exatamente. Rapaz, não tá fácil, não. E o RG? Eu vou acreditar, velho. Ah, você é torcedor, Motinha, tem que acreditar, mas a coisa tá feia, meu velho. Eu prefiro acreditar na cura do câncer. Não, calma. Isso. Eita, mas aí, eu passei informação que o São Paulo vai estrear no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo fora de casa. E o Santos também estreia fora de casa contra o Atlético Mineiro, que já passou a manchete do Santos. Atlético Mineiro. Pô, aí é pedrada, hein? O Atlético MG. Tá bom? Tá certo. Vamos pra nada. Não, calma. Não é assim que funciona a coisa aqui. Estádio 97, na Energia 97. Vem em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Esser, construindo com valor. E Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também em nome aqui de Chevrolet. Feirão na fábrica da GM neste sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite. Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Polo Ar com a Polo Ar Ar-Condicionados e a LG, você entra no clima. A Vitamina Extra, ofertas imperdíveis para o seu melhor amigo pet, estão no Extra. Aproveite! E agora, Benjamin vai falar aqui de BV Financeira. E aí, amigão? Precisando de uma ajuda aí para pagar as contas? Quem não tá, né? Oh, meu Deus do céu, como tem conta pra gente pagar nesse começo de ano aí? Mas ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para viajar com a família. A BV está sempre ao seu lado. Passa lá. Ipiranga, Tatuapé, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Quer mais informações? Acesse o site bvfinanceira.com.br ou ligue, ó. Grava aí no teu celular o telefone da BV. Esse telefone é bom ter sempre por perto, viu? 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios pra você. Estádio 97. É, Estádio 97 na Energia 97. Agora o Mano vem com um recado importante dos cartões Zoom, né, Mano? Opa, vamos lá, Domênico Gato, vamos lá. É isso aí, rapaziada. O negócio é o seguinte: vocês querem ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Quer? Aqui não tem papinho, não. Se liga só como é fácil você conseguir esse crédito, hein? Ó, baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e pronto, ganhe R$5 de crédito nele. Basta você encostar o seu cartão no validador e pronto, tá lá o cincão no teu bilhete único, tá legal? É isso mesmo, não tem papinho, não tem conversinha, não. Ganhe R$5 de crédito no seu bilhete único. Zoom, amigão, é a evolução da conta corrente e com ele você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar. Pode ser de manhã, no seu café da manhã, discutindo a sua relação com a sua esposa, na hora da novela, você nunca mais vai pegar fila para colocar crédito no seu bilhete único, tá legal? Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Não sabe como se escreve? Eu vou pronunciar para você, ó. Z-U-U-M, tá bom? Z-U-U-M. M de mano no final, tá legal? Quer saber mais, Motinha? Acessa aí zoom.com.br/bilhete único. E lembrando o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui e disser a seguinte frase, o cara tem que falar essa frase cabalística, hein? Fala aí. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom. Se ele disser isso... Fala de novo, mano, como é que é? Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom. Se ele disser essa frase mágica, Benjamin Bach, ele ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Olha só que bacana, hein? Olha que cartão show. Cartão Zoom é o Silvio Santos dos cartões. É, oi. Ele dá dinheiro. É. Quem tem dinheiro? Olha isso. Boa, mano. É isso aí, mano. Vamos pra Naba. Que tá Naba, que Naba. Vou jogar uma caneta na sua cara. Você escolhe. Fica à vontade, Domênico. Não. Já foi o Santos? Já. Tem alguma coisa aí? Não, deixa eu... Porque hoje tem um convidado é Santista. Não, mas vamos falar do... Da Naba, velho. Ele fala, ué. Qual? Ele tem, vai falar tem do Santos. Ele vai falar do Santos, não tem problema nenhum. Hoje é um programa especial sobre o Santos. Não. Tem nada de programa especial aliás, sobre o Santos. Aliás, Benjamin, parabéns. Eu vou dar palma. Olha, uma salva de palmas, Benjamin. Eu acho que é o assunto a ser dito. Acho que claro. É só falar do Santos. Ei, não. Fala da Naba. Clube que revelou. Pelé, Neymar, Robinho. E outra, tá louco. O convidado de hoje, ele é santista, então tem que falar do Santos. Não entra nessa da mídia, não. Você viu o que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje? Até perder pro Santos, era todo dia enchendo o saco, que tava invicto, e o treinador lá era milagreiro. Hoje não se falou do Corinthians. Teve Deus, né, RG? Cristiano Romero. Cristiano Romero. Vocês são oportunistas. Fala da Naba. Você não, Domênio. Você é um cara que segura o B.O. Doutor, você é imparcial, Domênio. Coloca o aí, Domênio. Olha como esses caras são puxa-saco. Você é imparcial. Não, olha só. Vai, Domênico. Você vai entrar nessa? Tamo junto, Dodô. Vai? Tamo aí, vamos lá, vai. O placar do Estádio 97 informa. Que saudade, rapaz. Não lembro a última vez que o Galvão Bueno arrumou um jogo do Parmeira. Cheguei em casa, achei que era seleção, achei que era o Corinthians, achei que era Fórmula 1. Não, era o Parmeira mesmo. Aí na hora que eu vi jogando em casa, falei, amanhã tem placar. Pô, já ia perder, né, porque tá jogando em casa. Aí com o Galvão narrando, meu amigo. Aí, meu amigo. Haja coração, amigo. Isso aqui foi do Rudy, hein? Ó, não ganha nem do Nacional, como que é ter Mundial? Nacional 2, Parmeira 1. Marcelo Oliveira, a senhora tá onde já, hein? A Previdência aqui, ó, dando entrada no seguro-desemprego. Adeus. Domênico, fala aí, seu Bento. Ferveu que suco, né, seu Bento? Acho que ontem você tava fazendo uma coisa melhor do que ter passado nervoso. É verdade, eu tinha duas opções ontem. Qual que era a opção? Não, eu tinha opção, por exemplo, assim, eu sou muito fã de muitos caras do passado que sabem cantar. Né? Que faziam músicas com qualidade. Eu sou fã de Michael Jackson. Acho que o nosso convidado também deve ser fã. Então, Sou fã de Michael Jackson, sou fã. Sou fã, por exemplo, de James Brown, de Quincy, de Quan The Game, de Chique. Não, não morreu nada. É, de Jimmy Bonhoeffer, por aí vai. Morte, véio, porque tá, eu acho que a black music, pra mim, sempre foi o primeiro lugar. Eu, se eu tivesse que discotecar, eu só tocava música black, que eu adoro. É coisa, se você pegar meus discos que tem cara, que são uns mil, eu só tenho um... Meu, ali é... É nóis. É só, sabe? Sim. Só black. Black, rap, R&B, eu adoro. Pô. E ontem eu não podia deixar de ter... Porque assim, ou eu via o jogo do Palmeiras na minha casa, que é um jogo que valia pelo, pela liberdade, mas não é aquele jogo que decide qualquer coisa. Se perdesse, como foi que aconteceu, tem as chances, tem mais três jogos. Fica difícil? Ficou difícil, nós vamos falar já já sobre isso. Mas só tô dizendo com relação ao que eu preferi ontem. Ah, tá, entendi. E eu tinha a oportunidade de ver um cara que foi um dos caras, um dos componentes do Commodores, que foi uma das bandas mais incríveis que aconteceram, tá? No passado, anos 70, anos 80, e sem contar também a carreira solo desse cara. Lionel Rich, ontem eu tive o prazer de assistir um dos grandes shows. Bom, hein? Onde eu vou dizer uma coisa pra você, teve uns dois momentos que eu fiquei emocionado, eu chorei. É mesmo, não, Dudu? Não só eu, com muita gente na plateia, cara, é bom. Como meu amigo Cadico, que me presenteou, o André Matalão também me presenteou com ingressos, então eu tenho que agradecer os dois. André Matalão presenteando alguém? Sim. É raro, é raro, hein, velho? Guarda esse ingresso, sim, aí, põe no mural. Através do Sombra, o Sombra que pediu. Que o André Matalão não dá nada pra ninguém. Então eu tive o prazer de ver um grande astro do passado, um cara que canta pra cacete e que foi um show incrível ontem. Boa. Incrível, cara. Juro por Deus. Fez bem, viu, Domênico? Principalmente a última música dele, quem não teve o prazer de ir no show dele ontem, perdeu um grande show. Ele fecha com o Yard World. Lembrou Michael Jackson? Pra quem Jackson, não sabe, né? Aliás, ele pede uma salva de palmas pro Michael Jackson. Michael Jackson e ele fizeram a letra e fizeram toda a história do muito que, legal, do que acompanha. Para o ouvinte mais novo que não sabe, o Yard World foi uma música que foi criada para ajudar os flagelados da Etiópia. Então reuniu os grandes e melhores cantores da época dos anos 80. Isso foi em 1985. E a letra e arranjo. E tudo foi escrito pelo Lionel Rich e Michael Jackson. E tinha a produção de Quincy Jones, que era um cara dos mais sensacionais que eu vi em toda a minha vida. Ó, o convidado já viu que eu acho que eu conheço um pouquinho do troço. Eu gravei um show ontem do Quincy Jones com Miles Davis. Pô, sensacional, né? Então eu tive o prazer de ver ontem um cara, Lionel Rich, que foi sensacional, que é uma simpatia sensacional. Mas isso é uma coisa... Por que a gente não faz o programa hoje? Não, fala da nada, porra! Então assim, só pra resumir, e a gente vai falar do Verdão, é o seguinte. Eu tinha a oportunidade de ver um show que eu não sei se eu vou ver de novo. Sim, ótimo. Não sei se eu vou ver de novo. Ou ver o Verdão na Libertadores num jogo que valia 3 pontos. Preferi ver o Lionel Rich. Claro, acho que é a minha escolha. E eu vou dizer, depois que eu fiquei sabendo... E aí o Vilela ficou mandando o resultado pra mim, eu falei, Vilela... Vai mandando que eu tô lá no show, mas quero saber quanto que tá. Quero, né? E o Vilela foi me informando e infelizmente tava um negócio ruim. Quando ele tocou 100 mil, 100 mil, tava quanto o jogo? Uhum. Não, tava 2-1 já. Tava 2-1. Mas o seu mesmo. We Are The World, quando ele cantou, ele falou. Acabado, acho que praticamente tinha acabado o jogo. Aí já tinha desligado o seu. Na hora que fez. Aí eu chorei mesmo. Aí eu chorei. Ele tocou Easy. Não, Easy é sensa mesmo. Ele não tocou? Lógico que tocou. Benjamin, se você... Olha aqui, quem é o vocalista? Benjamin. Lionel Rich. Benjamin, o... Essa música é pra... Nossa, você é burrão, hein, mano. Benjamin. Não preciso. Peraí. Olha aqui, ó. É, eu conheço nessa versão aí. Cara, achei que era o Fade No More. Easy é Commodores, Easy, Steel... É, Three Times a Lady. Isso aí não é da minha época, cara. Three Times a Lady. Cantou todas. Não é da minha época, mano. Não, tudo bem, mano, mas não tem problema. Mas por que você não toca? Esse Bocock só exalta o Satanás. Pega agora. Não, ele curte rap. Ele acabou de falar aqui, pô. É, quer fazer merda. Não, e o Palmeiras? Lionel Rich, não gosto. Olha lá, porque você é um escroto. Não, não tô falando mal. Mas você falou mal. E o Palmeiras? Fora do ar, você falou. Não, eu falei mal. Eu não gosto. 6 horas da tarde. Calma, gente. Por que você não põe um som do Lionel Rich? Pra mostrar pro mano. Vai. Não, o jogo que tinha lambança, né? O juiz fraco. É, o Palmeiras errou, também né? Fraco. Errou. Não pode também só o juiz, Marcelo, né? Oliveira. É uma série de coisas. Sim, né? Marcelo Matos ontem no pós-jogo já deu tchau no Marcelo Oliveira. Já foi embora. E aí assim, a bola da vez é o Cuca, né? Eu acabei depois... O Alexandre Matos, né? Sabe o que ele fez, Domênico Gato? Ele foi aquele cara do Titanic que saiu fora com um barquinho só ele. Tá ligado? Deixou o barco afundando lá com o Marcelo Oliveira e picou a mula. Ele pegou a música tocando. Mano, cara, cadê o bote? O mais louco que o Marcelo Oliveira, tu não tava dirigindo o time. Ele pegou aquele colete salva-vida, o barquinho vazou. Mas, Domênico, quer saber a real? roubaram o porco. Tá, vamos lá. Nossa, é um brincalhão, né? Futebol do Palmeiras. Só um minuto. É, vamos por partes aí, porque eu vi os momentos e tal. É difícil você analisar por melhores momentos, mas eu vi lá, né? Se foram os grandes momentos do jogo, então você tem que analisar por isso, porque eu não pude ter a oportunidade de ver o jogo. Então, assim, aliás, o desprazer, porque pelo resultado, pelo tudo que aconteceu. O Palmeiras, ele não jogou mal. Pelo menos ele teve posse de bola, que eu vi. Parece que o Palmeiras teve 60% de posse de bola. Pelo menos isso melhorou. Que era uma coisa que não tinha. É, alguns jogadores parece que esqueceram o futebol deles, né? Do ano passado. O Lucas é um deles. Lucas, Egídio, esses caras deixaram tudo lá pra trás, o futebol desses caras. E futebol moderno hoje, se você joga com alas, né? Se você não tem alas pra sustentar o ataque, fica difícil. E ao mesmo tempo, se esses alas sobem, se você também não tiver o respaldo de volantes que saibam marcar a subida desses caras, a coisa degringola da mesma forma. E o Palmeiras tá tudo desarrumado, velho. Tá tudo desarrumado. Parece que nem treinador tinha pro time do Palmeiras. Gosto do Marcelo Oliveira, acho ele um cara dos últimos treinadores, acho que é um dos que mais são vitoriosos, ele ao lado do Tite, acho que foram os que mais ganharam o título. Eu acho que foram os que mais, se eu tiver errado, ele, dos últimos, vai, pega 2010 pra cá, acho que foram os caras que mais ganharam o título. Ele e o Tite. Acho que não tem outro treinador. É que o Cuca ganhou uma Libertadores. Mas o cara ganhou um monte de brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, entendeu? Então, assim, eu acho que ele, ao lado do Tite, são os dois grandes treinadores que ganharam os últimos títulos nos últimos 5, 6 anos. Então, assim, gosto, sempre gostei do Marcelo, sempre defendi o Marcelo. Acho que uma mudança de treinador era perigosa. Mas, analisando a coisa que vem acontecendo, alguns jogos do Paulista, da Libertadores, o próprio jogo, aquele que jogou contra o Rosário, ele foi ilusório. Ele foi ilusório. O Palmeiras ganhou com as calças na mão no seu estádio, com 11 jogadores contra 11. Só deu os caras, velho. Os caras perderam o Monigol. E ontem foi o contrário. Ontem o Palmeiras dominou o jogo. Os caras vieram aqui só pra bater no time do Palmeiras. O segundo gol foi falta no Cristal. 3 caras empurraram ele. Ele deixou seguir, saiu o segundo gol dos caras. Fica difícil buscar 2-0. Mas o Gabriel fez um gol no final do primeiro tempo. Poderia buscar. E teve chance de buscar o resultado. Até virar o placar. Jogador expulso lá. Então, mano, mas teve a chance de virar o placar. Então não é desculpa só o juiz. Isso não é uma desculpa. Criou oportunidades pra buscar o jogo, pra buscar empate e até virar. Mas e no último momento do jogo, gente, foi uma bola na trave ali que louco. Poderia ter pelo menos empatado e aí não seria um prejuízo tão grande. Mas, né? Ô Domênico, em cima, eu assisti o jogo do Porto. Em cima disso que você tá falando, o Palmeiras ele até teve domínio da bola ali, tudo bem, teve um pouco de posse, mas o fato de você ter o domínio e a posse da bola não quer dizer que você tenha colocado o adversário contra a parede. Muitas vezes o Palmeiras ele tava ali sem saber o que fazer. Então, isso é um time desarrumado. Trocava passes ali, mas não criava lá grande chance de gol. Mas com relação ao que eu falei da arbitragem, Domênico, eu não me baseio apenas nos lances capitais. Você tem ali, por exemplo, o segundo gol do Nacional foi falta no Cristaldo. E aí os caras, mas pô, o cara correu o tempo inteiro. Pegou a defesa do Palmeiras ali desarrumada, cara. Ainda mais o Zé Roberto, tudo bem. O cara, mas o Zé Roberto parou. O Zé Roberto não ia pegar aquele cara na corrida nunca, cara. Nunca. E outra, é falta, velho. Se o Zé Roberto tivesse com uma ponto 40 na cinta, tivesse um tiro nas costas do cara pra parar o cara. Falta, é falta. Então, mas é que tá, foi falta. Mas fora esse lance, Domênico Gatto, eu acho que a gente tem que também ponderar, e isso você só consegue ver quando você acompanha a partida. Eu vi só os momentos. O juiz, ele é muito ruim. Ó, eu tô cansado, na Libertadores principalmente, de jogadores fazerem cera na cara de pau, e o árbitro dá 5 minutos achando que fez muito. Velho, os caras pararam a partida, e isso eu falei também, eu fico à vontade pra falar, porque eu falei naquele jogo do São Paulo com o Tátira aqui também no Pacaembu, com o Tátira não, com o Strongest, o time do Strongest também fez uma cera absurda, cara. O árbitro é conivente, ele é bunda mole, deixa, né? Ele inverte faltas, ele não usa o mesmo critério, isso aí segundos, acaba elevando, né, o jogador. O goleiro bateu o tiro de 20 meta. 20 segundos, mano. Sim, e é 6 a regra. E muitas vezes, não, isso daí é quando ele tá com a posse da bola. Não é no tiro de meta não, é na reposição de bola. Sim. Quando ele defende a bola ali, fica segurando a bola. E o árbitro, todo mundo fala, do estádio inteiro cornetando, falando que o goleiro tá demorando, e o cara finge que não vê. Entendeu? Então, esse tipo de comportamento nojento, a gente só tem aqui na América do Sul, porque a nossa cultura é podre. Ah, eu vou discordar com vocês, meu. Falar que o Palmeiras perdeu por causa de arbitragem. Não, não. Os caras jogaram com 10, velho. O Palmeiras, gente, tomou 2 gols ontem. Defesa aberta, vulnerável. O jogador, gol foi falta. O Palmeiras poderia ter virado. Porque o jogador 10, lá do Nacional, véio, é bull que nem a porta, porque tá 2-0 pro Nacional. Uma falta jogando boba. Fora de casa, o cara vai fazer uma falta. Aos 46 do primeiro tempo, Lá na... Pô, porque é um idiota. Podia ter... Roberto não pode mais ser lateral esquerdo. O time do Palmeiras era um catado ontem. Não, e pressionava no desespero. É isso que eu queria falar. Em cima disso também. Não, mas é uma série de coisas. Teve também, né? Mas a arbitragem prejudicou. Que nem falar que o Corinthians perdeu por causa de arbitragem. Perdeu por causa da bola. Só pra concluir com relação, porque tem convidado hoje e eu quero que o convidado fale hoje. Ele tem que falar muito. Não dá pra entender agora. Quero dizer o seguinte. O Marcelo não deu liga. André Matalon. Tem alguns times... que o treinador dá liga com o time. O Marcelo não deu liga com o time do Palmeiras, infelizmente. Não deu, RG. Não adiantava ficar mais tempo. Se você muda agora, beleza, você tem até uma chance de tentar classificar e tal. Vamos ver o que vai acontecer. Falam muito no Cuca, né? É. Eu acho que vai ser ele, viu? Mas parece... também não vai chegar com varinha mágica e, pô, isso não vai começar mas... a jogar bola. Não, né? Mas... ele parece que ele vai ser anunciado antes do Clássico, né, Dudu? Não sei, depois do ver. Clássico. É, vamos ver. Só um detalhe. Acabou o jogo do Palmeiras pelo Campeonato Paulista... Palmeiras goleou, lembra? Falando que pode ser hoje. Aí foram entrevistar o Praz. E o Praz disse, não podemos cair nessa armadilha. É verdade. É, porque, puta, goleou. É, agora vai, né? E aí ia pegar, ia fazer esse jogo da Libertadores. É. E ele falou, com todas as letras, não podemos cair nessa armadilha. E o Palmeiras caiu, né, velho? Beleza. É. Vamos lá. Manda aí, põe outro aí. O placar do Estádio 97 informa. Lá em Cerro, ó. Foi cerrado o Corinthians. Boa essa, hein? Valeu, RG. Mandou no WhatsApp à tarde, aproveitei aqui, ó. Cerro 1, 2, 3. Corinthians 2. Ah, agora eu posso falar que o André estreou, hein? Fez gol, perdeu o gol feito e foi expulso. Só falta ir pro rolê, pra baladinha. Aliás, ele pediu pra ir embora antes mesmo. Será que ele não tá lá agora no Paraguai? Lá dando as limbas que nós querestas. Comigo. Contigo. É isso, velho. Ah, velho. Seu tempo doidão, velho. O Tite é incrível mesmo, né? Tá perdendo aí já é a segunda na semana, só pro chinês tirar o olho do Corinthians. Parece que vai assim até o final do ano. Vamos torcer. Olha, eu vou falar um negócio pra você, Domênico. Diga. Ô, mano. Diga. Antes de falar do Coringão, esse placar foi gravado às 4h20, velho. Certeza. Mas certeza, né? Isso aí. É Corinthians, mano. Perdeu então ontem lá, mas... Mais parece, uma, hein? Estrago que o Peixe fez. Não, pelo contrário. Mas tá numa situação tranquila, né? Dois jogos em casa... Essa foi a derrota, Bento, que realmente, teoricamente, valeu. Não contra o Santos, RG, porque contra o Santos, o Corinthians ele colocou um time misto em campo e tava focando realmente aí nesse jogo contra o Cerro aí pela Libertadores. Tudo bem, claro que tem que pesar também no confronto histórico entre Corinthians e Santos, aí vai pesar essa derrota. Mas o Corinthians ele não tava fazendo tanta questão do Campeonato Paulista, porque o Corinthians ele já tá com uma somatória de pontos ali, o Corinthians tá com 17 e já tá, teoricamente, tranquilo na competição. Mas você reconhece, mano, que o Corinthians... perdeu qualidade no meio de campo e o ataque é fraco. Você reconhece não, mas isso ou não? O RG, o perder qualidade, quando você diz isso, você se remete ao final do Campeonato Brasileiro de 2015. Em relação aos jogadores que tinha. Com relação aos jogadores, eu já contesto um pouco. Eu vou falar o porquê. Com relação aí ao término do Campeonato Brasileiro de 2015, é muito fácil da gente falar do Jadson vendo a bola que ele estava jogando. É muito fácil da gente falar do Renato Augusto vendo a bola que ele estava jogando. Wagner Love, Eden, Malcom, enfim. Mas se você parar pra pensar, depois da eliminação do Corinthians ano passado pro Tolima, Tolima não, pro Guarani do Paraguai. Guarani do Paraguai. Calma, Corinthians ele foi eliminado pelo Guarani do Paraguai, que aí saíram Sheik, Guerreiro, Fábio Santos, o Petros, enfim. Dali, RG, o time do Corinthians ele criou uma incógnita perante a mídia. Todo mundo, então, porque o Corinthians, não sei o quê, não se sabe se vai dar certo, se não vai. O Jadson até então era uma incógnita, o Renato Augusto também era, enfim. O Tite, no decorrer do Campeonato Brasileiro, ele foi acertando o time do Corinthians, foi dando um preparo físico legal para a rapaziada, e o Corinthians jogou a bola que jogou. Com relação a esse time do Corinthians hoje, RG, não é um time pronto ainda. Tá na cara que o Corinthians ainda é um time desentrosado. O Corinthians ele teve que refazer seu time inteiro pelos desfalques que o Corinthians tem hoje em dia, graças a essa porcaria desse mercado chinês que passou aqui como se fosse um tsunami, levando meio time do Corinthians. E o Corinthians, aos poucos, ele está tentando se reconstruir. O time do Corinthians ainda peca no desentrosamento, o time do Corinthians ainda peca em alguns fatores ali, principalmente emocional também. O Corinthians, em determinados momentos, é muito afobado. E o jogo de ontem não foi diferente. No primeiro tempo, o Corinthians ele fez um primeiro tempo muito bom. Para não dizer impecável, foi muito bom. O Corinthians, fora o gol, O Corinthians ele conseguiu ainda chutar uma bola na trave com o André. O Corinthians ele teve mais uma excelente chance com o André também no final do primeiro tempo, no qual ele cabeceou uma bola sozinho na marca do pênalti, podendo escolher o canto e acabei... Não podia errar. Ele escolheu o canto errado e mandou pra fora. Uma chance daquela, RG, no jogo de Libertadores, você não pode desperdiçar. Ele era fatal. Porque ali você dá a chance pro adversário crescer. E foi o que aconteceu. O André poderia ter matado o jogo naquela cabeçada e não conseguiu. Incompetência. Porque ele tava sozinho. Ele poderia ter feito o gol. Não fez, ok. Voltou pro segundo tempo, RG. O time do Corinthians tava com uma postura, talvez, um pouco mais cabisbaixa. O time do Corinthians deixou o Cerro gostar da partida. Logo no começo do jogo, o Corinthians tomou o gol de empate. O Felipe não subiu um gilete do chão. E o jogador paraguaio acabou testando lá, mandando na gaveta e foi uma cabeçada indefensável ali pro Cássio. Mas logo na sequência, houve a expulsão do André. Você achou justa, mano? No meu entendimento, eu achei que não, ô Vieira. Aquela expulsão, aquele tipo de jogada, por mais que ele já tivesse um cartão amarelo, é uma jogada, cara, que o árbitro poderia advertir o jogador apenas de maneira verbal. Não precisava dar uma advertência aí, um segundo cartão aí, consequentemente, o vermelho. Porque é uma jogada que nitidamente, RG, ele não teve a maldade. Ele não foi lá dar um chute na cara do adversário. Foi uma disputa de bola, acabou acertando, concordo. Mas foi, chegou foi atrasado, um voluntário, né? Mas não dá pra atribuir aí, eu concordo aí. Má fé, né? Não dá pra falar que o cara foi na maldade pra fazer aquilo. Mas aí eu não concordo com o Tite, eu não concordo com o Rodriguinho, eu não concordo com o Eduardo Ferreira, que disseram ali que o árbitro prejudicou o Corinthians. Eu não vi dessa forma. Porque por mais que ele tenha prejudicado, teoricamente, nessa expulsão do André, houve um lance depois, um pouco depois, em que o Guilherme dá um carrinho aí por trás e ele mereceu o segundo amarelo. Uhum. O Rodriguinho vai lá de maneira muito esperta, fala alguma coisa pro árbitro, o árbitro vai lá e dá um cartão amarelo pro Rodriguinho e esquece do Guilherme. O Guilherme sai de fininho ali comprou, o cartão amarelo fica pro Rodriguinho. Ele comprou a briga ali. Então ali, o Corinthians já se safou de ter um outro jogador expulso. Logo na sequência daquele lance também, o Rodriguinho vai lá e dá uma outra pancada no jogador do Cerro. Esqueceu, né? Lance pra segundo amarelo. Esqueceu, tinha comprado a briga. Foi expulso. Então, ali o Corinthians já tá com 2 a menos, RG, e entrou em parafuso. O time do Corinthians, depois da expulsão do André, já ficou extremamente nervoso em campo. E fora isso, já teve o jogador expulso. Tomar a virada era questão de tempo. Eu tava rezando pra terminar a partida 1 a 1. Não terminou. O Cerro foi lá num contra-ataque lá, acabou fazendo o segundo. O Corinthians tava em parafuso, sobre gritos de olé por parte da torcida. Quando o Cerro tocava a bola, o Corinthians tentou antecipar a marcação e fazer aquela marcação sob pressão, para tentar roubar a bola e puxar um contra-ataque em cima do time do Cerro. O Cerro explorando isso daí. O fato do Corinthians estar adiantado a marcação com 2 a menos, achou um buraco lá na defesa do Corinthians. O Felipe falhou novamente ali e o Cerro fez o terceiro gol. No final da partida ainda, RG, na minha opinião, o árbitro deu um pênalti pro Corinthians, doou um pênalti. Aquele tipo de jogada ali, aquele empurrão, até aconteceu o empurrão no Iago. Mas futebol é um esporte de contato, gente. Se o árbitro for parar todo o lance para dar um pênalti como aquele em cima do Iago, vai ter que acabar 10-10 cada partida, entendeu? Vai ter que marcar 10, 15 pênaltis por jogo. Então acho que não dá pra ficar se pautando somente nos erros da arbitragem. O árbitro, tudo bem, errou na expulsão do André, errou, mas em determinados momentos ele compensou a favor do Corinthians. E eu penso, Benjamin, que todo mundo tem que assumir um pouco da responsabilidade e falar que o Corinthians jogou mal. Não é motivo pra desespero, não é motivo pra crise. Quarta-feira que vem tem o jogo contra o Cerro aqui na Arena. O Corinthians tem um aproveitamento fantástico na Arena. Vai jogar sem Rodriguinho, vai jogar sem o André também, que foram expulsos, e o Elias, que já tá machucado junto com o Marlone. Mas o Corinthians ele tem time suficiente para poder jogar a bola que jogou no primeiro tempo no Paraguai e sair daqui com a vitória e recuperar a liderança do grupo. Eu concordo assim. 60% de tudo que você falou. Eu só não concordo. O negócio é o seguinte: para mim, o André foi expulso correto, o Rodriguinho foi expulso correto, o Guilherme era para ter sido expulso, não foi, e o pênalti pro Corinthians foi. Agora, o time, cara, é complicado, mano. Falta, né? Falta um pouco de. Eu vejo o que falta é entrosamento. Isso vai acontecer com o Não é só entrosamento. Como falta, não? Falta um pouco mais. Falta, mano. Não é um time, mano. Não é. O que vocês querem? O Messi? Não. O Ibra? O Cristiano Ronaldo? Peraí. Falta qualidade. Calma, gente. Não, falta um pouco, gente. Não é. Os convidados estão olhando com uma cara. Não é. Tá assustado. É um negócio que eu falei pro mano. Domingo. Que embaçado passar tinha que ir. Mas não posso falar, tá vendo? Tá vendo quando eu posso falar? Pode quando falar. Sou eu, ele fala. Dá uma pedida. Quando convém! Quando convém! Você tá parecendo menininho caçula, velho. Filhinho caçula. Eu sou. Eu vou preencher minha ficha. Não, ele. Não, foi pra você mesmo, serviu a carapuça, né? Fala. Perdeu até o raciocínio. Quando o Corinthians jogou contra o Santos domingo, era um time misto. Certo? Certo. Mas o time misto do Corinthians, para o time titular, não muda tem muito. Diferença. Ah, concordo. Concordo contigo. É isso que eu quero falar. É isso que eu quero falar. Não tô falando que é ruim o time. Mas tá sendo remodelado. É. Então, se você pegar a escalação domingo e falar, ah, o Corinthians entrou com o time misto. E você pegar a escalação ontem, sim, sim, não tem diferença. Quando ano passado você pegava o time titular do Corinthians e você pegava o time misto do Corinthians, por mais que o Corinthians enfiou seis no São Paulo, era, mas é outro time. Conversa. Era outra história. E aí, cara, eu vejo o Tite chamar o Romero. Deixa eu saber. Ah, não dá, não dá. O Bruno Henrique, gente, o Bruno Henrique nesse ano, nós estamos no mês de março. Oh, tá só mal, rapidinho, Bruno Henrique... a informação, o Cuca parece que é o novo treinador do Palmeiras. É. A informação é, parece que é boa. O Bruno Henrique, gente, esse ano não acerta um passe. Um passe. Eu queria entender o que que tem o Christian que não joga. E não é possível, o Christian é 1 milhão de vezes mais jogador que o... Algum problema ele deve ter. E o Felipe, ontem, sabe você pegava... se foi um jogo ruim ontem ou se caiu o Felipe, tecnicamente. Não, o Felipe, né, vem jogando muito bem. Ontem ele teve uma atuação muito ruim. Se foi ruim o Wendel vem jogando muito bem. Ontem teve uma atuação muito ruim. Agora, não é... Calma, Benjamin, calma. Não tô falando, tô só falando, não é... As coisas vão se acertar, mano. É como diriam os mais velhos, não é aquela Brastemp. Entendi. Bom, esse é o Estádio 97 pela Energia 97. A partir de agora, os ouvintes vão ligar e, claro, vou chamar o convidado em nome aqui, senhoras e senhores, de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome também de Chevrolet, feirão na fábrica da GM nesse sábado e domingo. Venha comprar direto da Pátio e aproveite. É, meus... E olha aí, ó, RG, ó. Ó. E subiu, hein? Ih, rapaz, subiu mais um avião, hein? Ó. Lembrando que hoje é o último dia para você marcar os aviões. Putz, hoje? É, hoje é o último dia de você marcar todos os aviões que estão passando por aí. Aí, galera. Porque amanhã, o primeiro ouvinte que entrar no ar aqui, acertando os aviões, em qualquer dia desses que passaram por aí, vai ganhar a viagem para Barcelona. Então fica ligadão, tá bom? Senhoras e senhores, recebendo hoje convidado muito especial, Projota! Projota! Boa, garoto! E aí, Projota, beleza? Pô, beleza, maravilha. Nossa, legal. Tá aqui. E esse som aí, cara? Esse som tá rolando direto aqui na rádio também, hein? Tá rolando bastante. Primeiro som meu aqui na Energia, tô muito feliz com isso. É ampliando o nosso horizonte, chegando pra muito mais gente, porque o alcance é incrível. E essa música tá rolando muito bem. Hoje mesmo ela tá em primeiro lugar aqui em São Paulo. Ah, que legal. Ó, parabéns. Parabéns, velho. Que legal. Tá, ah, é bom, né, quando a gente vê uma música... O avião tá decolando aqui. Que moral, hein, Projota? Aí sim. Legal, tá com moral, hein, Projota? Eu acho que teve uma única vez, se não me falha a memória, vocês me ajudem aí, que uma música rap, né? O rap nacional ficou em primeiro lugar aqui em São Paulo. Foi do Racionais lá, o fim de semana no parque, não foi? Depois eu acho que não me lembro de um rap ter tido tanto sucesso que nem esse teu agora, né? É, então, aqui em São Paulo a gente até já ficou em primeiro, mas um dia. É. Mas a gente tá rolando um tempão, aí, a gente vamos ver se fica, né? Tá numa crescente ainda. Legal, show. Em primeiro e tá subindo ainda. Galera... A meta é primeiro no Brasil, porque aqui a gente não fica esperando, não. A gente vai lá e busca. E o show, como é que tá aí, Projota? Tá legal? Tá fazendo bastante? Graças a Deus, tá rolando tudo ótimo. A gente gravou o DVD agora em janeiro aqui em São Paulo também. E esse semestre vai pra rua. Ô, Projota, explica uma coisa pra mim. Por quê? Por quê? Que a maioria dos rappers tem que ser santista? Você, o Brown, é de rock. É, porque, sabe, porque a gente tá trazendo o Rap Hood aí também, que é Corinthians. A gente tem uma boa origem, aí, né, cara? A gente vem de berço, bom. Já é de lá de tá berço. Sangue. Mas você curte, você vai muito, você vai estádio, você curte, vou, você gosta de... Tô amarradão, cara. Gosto mesmo, vou sempre no estádio. Sempre que eu posso, vou no estádio. Pô, o ano passado mesmo eu tive a oportunidade de tipo, ver meu som tocando no estádio. Na Vila, legal, hein? Fazer, na Vila, nas duas finais. E... Mas você é de Santos ou é de São Paulo? São Paulo, sou de São Paulo. Paulo. Mas qual meu bairro? Pai era santista, sou da Zona Norte, Lausanne e Paulista. Lausanne, vizinho. É mesmo? É Casa Verde, sou Vila Maria. Ah, então é tudo nosso. Vai ficar nós. Muito no Peruche ali, aquele Maria. Eu sou Tucuruvi. Ah, aqui é Tucuruvi. Mota também, Mota é... Sabe onde fica o Mota é assim, quadra dele, látero de ouro. Ô, Projota. Você, olha, você é santista, o Brown santista, o Ed Rock santista. Supla santista. E tinha o Supla santista. E tinha um amigo nosso, meu em especial, que essa semana passada teria feito aniversário, né? Que era o Chorão. Chorão. E você em algumas músicas, você cita o Chorão, né? Ah, eu sou muito fã, né? Eu passei minha adolescência ouvindo muito Charlie Brown. E eu tive a oportunidade de conhecer o Chorão uma semana antes do falecimento. Caramba, velho. Foi um lance muito doido que... Ao mesmo tempo que é triste, porque eu tava começando uma relação com o meu ídolo, A gente se encontrou num parque, cara, e no Ibira, no Ibirapuera. A gente se trombou sem querer. Ele me chamou pra participar do disco do Charlie Brown. Me falou um monte de coisa e passou 10 dias e ele veio a falecer. Isso foi muito tenso, mas ao mesmo tempo que dá essa tristeza, dá uma alegria porque Deus me permitiu conhecer meu ídolo, né, ali pouco tempo. No dia, quando o Santos fez no Centenário do Santos, eu liguei pra ele e falei: Chorão, pô, tem meu programa aí. Você faz o meu programa comigo lá na vila, fazer uma coisa diferente. Vamos e vou te dar de presente o show acústico do Charlie Brown lá. Oh, eu fiz o Centenário do Santos na vila, com o Chorão e o Charlie Brown fazendo acústico e ele fazendo uma música. O Santos, uma versão do Paranoia do Black Sabbath, uma versão diferente que ele fez o Santos. É esse sentimento que eu tô falando, é o sentimento que eu via, né? O quanto o Chorão era santista e tudo. E eu tenho esse negócio, eu lembro a primeira vez que eu toquei na quadra da Jovem e, meu, os bandeirão balançando, aquele, milhares de pessoas na quadra, a gente cantando, eu, o Brau e o Elhão nesse dia. O Elhão do RZO. Do RZO. E, meu, os bandeirão, isso é louco. O maior sentimento legal, doido, né, cara? Você tem uma representatividade com o seu time, porque no fim das contas, quando o meu som toca lá antes de começar o jogo, quando os caras fazem um vídeo motivacional usando uma música minha que chama Foco, Força e Fé, os caras usam minha música pra fazer um vídeo pro jogador e jogar a final. Meu, eu tô jogando junto com os caras mais do que quando eu tô só lá no estádio gritando, tá ligado? Qual é a música que eles cantam? Chama Foco, Força e Fé. Dá uma palhinha aí. Fala: foco, um objetivo pra alcançar, força pra nunca desistir de lutar e fé pra me manter de pé enquanto eu puder, só preciso de foco, força e fé. Aê! Boa! Boa! Projota, você ficou puto que o Robinho foi pro Atlético? Não, puto de jeito nenhum. Projota, eu vou te falar, eu não me escondo, não. O meu pensamento é simplesmente assim, eu não acho que foi muito inteligente da parte dele, mas eu ficar puto, não. O cara faz o que quer da vida dele, ele é um ser humano antes de ser jogador do Santos. E nem é, ele foi jogador do Santos. Por que você acha que não foi muito inteligente? Porque eu acho que ele, você vê, você tá me perguntando isso por quê? Porque uma parte gigantesca da torcida ficou puta com o cara. E o cara tinha a oportunidade de ficar eterno como um dos maiores ídolos de toda a torcida. E ser unânime, de ser 100% ídolo de toda uma torcida. E eu não acho que isso foi muito inteligente. É mais ou menos o que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho quando não voltou pro Grêmio, quando teve essa treta toda com o Grêmio. Exatamente. Saca? Eu acho que você ter essa oportunidade é mais ou menos o que é o Rogério Ceni no São Paulo. O cara é dono do São Paulo, tá ligado? E o Robinho podia ser tipo isso. Posso ser advogado do diabo? É. Você falou, pô, o Ronaldinho não voltou pro Grêmio, foi pro Atlético, virou ídolo do Atlético, campeão da... Se tornou ídolo de mais um clube. E do Robinho, eu entendo o torcedor é coração. Mas deixa eu falar, o Santos deve grana pro cara, não paga. O Santos deve 3 pau pra ele. Ofereceu um salário baixo. Aí vem um clube que nem o Atlético Mineiro. Mas ele não assume isso publicamente, né? Vem um clube que nem o Atlético Mineiro. Vai jogar Libertadores. Então, tem hoje o melhor time do Brasil. Um caminhão de dinheiro. O cara não vai, o cara é profissional. Mas é exatamente o que eu falei pra você. Eu sei separar as coisas, tá ligado? Acho que o cara, ele sabe o porquê que ele fez. Olhando de fora, eu vejo dessa maneira. Eu falo, pô, eu acho que eu faria o contrário, tá ligado? Tipo, eu tenho a oportunidade de ser eterno num clube, saca? Ser eterno, eterno, de verdade. É muito raro isso hoje em dia. E ele tinha essa oportunidade na mão dele. Tá chegando no final da carreira já. E essa oportunidade de ser eterno num clube, Projota, hoje é muito raro essa identificação. Eu concordo contigo. E eu aqui meti o pau no Robinho e vou continuar falando. Com relação a isso aí, porque eu acho que ele agiu mal. Mal. Porque o jogador, quando ele chega num clube, cara, eu acho que ele tem que, antes de mais nada, respeitar seu torcedor. O cara, ele pode respeitar fazendo o quê? Jogando a bola dele, tá certo? Fazendo os gols que ele foi contratado pra fazer. Não precisa beijar escudo, o cara não precisa ser hipócrita. Tem que chegar lá e representar, jogando o futebol que ele sabe. A partir do momento que ele compra um discurso, que ele chega e bate no peito e fala, ó, tá vendo essa camisa aqui? É minha segunda pele. Aponta pro estádio lá e fala, tá vendo? Isso aqui é minha segunda casa. Tá vendo? Ó, isso aqui tudo é minha vida. Apontando pra cidade de Santos aí, porque lá moram os familiares, amigos, as pessoas que ele gosta, a torcida que idolatra o cara. A partir do momento que ele jura amor ao clube, eu acho que ele tem que chegar num momento da vida dele e poder corresponder e provar que ele realmente ama o clube. O Robinho já é um cara resolvido financeiramente, tá ligado? Já jogou na Itália, já jogou na Espanha, já jogou na Inglaterra, já jogou em seleção brasileira, já ganhou o que tinha pra ganhar. Na China, né, mano? Na China, que foi lá bater carteira lá 6 meses lá e ganhou um caminhão de dinheiro. Então, dinheiro pro Robinho hoje, por mais que o Santos deva um dinheiro pra ele, o Santos, ele tem honrado os compromissos que ele tem apresentado. E o Modesto é um cara que por mais que ele tenha aquele jeitinho lá parecendo o Dr. Chapatin, é um puta presidente pro Santos hoje. É um puta presidente pro Santos. O cara colocou o Santos na linha, ele tá tentando equacionar a dívida que o Santos tem. Ele tem sido um baita presidente pro Santos, cara. Tem sido. Então, se ele propôs algum tipo de acordo pro Robinho, e acredito eu que deva ter existido esse tipo de acordo, inclusive, para parcelar a dívida que ele tem com o clube, o que consta ali é que o Robinho tinha recebido do Santos uma proposta de 200 pau por mês. E um patrocinador, um parceiro lá que o Santos arrumaria, bancaria os outros 400 que ele pediu. O Robinho, cara, hoje, 600 pau por mês pro Robinho, eu não sou o gerente da conta PJ do Robinho, mas é um cara que já jogou onde jogou, é 600. Tá certo, já ganhou o que ganhou. 600 não. É o salário com, vale, com a variável da venda das camisas. O salário dele chega a quase 1,5 milhão. Não, mas tudo bem. Pro Santos, pro Santos, então, o acordo melhor ainda, meu amigo. Mas pro Santos, o acordo era 200 do Santos e 400 do parceiro. Era isso que estava sendo divulgado. Profissional. E era isso que o Robinho aceitaria. Então eu penso assim, a partir do momento que o maluco compra o discurso de tipo, eu amo esse clube, eu faço tudo por ele, essa camisa é minha segunda pele, a Vila Belmiro é minha segunda casa, chegou a hora de provar o amor dele pelo Santos. Jogaria pelos 200 pau por mês, porque dinheiro pra ele hoje não é mais problema. Gente, como que ele, e ele jogaria numa cidade que idolatra o cara. Que mania, mano, que tem de querer estipular. Não tô estipulando. Não, se ele não tivesse feito esse discursinho de amor ao clube, poderia jogar no Atlético Mineiro, mas quando banca esse discursinho de amor, não tem que representar. Não tem nada a ver, mas você para de jogar pra galera que você tá sendo demagogo. Pelo contrário. Tá sendo demagogo. Eu concordo assim, ó. Eu acho que o mano. Esse negócio demagogo não. Uso isso aqui pra todos os times. Ele ama o Santos, eu não tenho a menor dúvida. Mas o Santos não deve 3 milhões pra ele. Eu não tenho. É que se você tivesse aqui, a gente falou. Você saiu. Já falou. Você saiu pra dar um rolê. Esse é um horse também, maluco. Nossa, como você é idiota. Chegou com dois pés, jogou uma bigorna, tá com raiva, vai pra casa, velho. Coitado do Mota. Eu não tenho a menor dúvida que o Robinho tem um amor imenso pelo Santos. Não há dúvida disso. Só que o cidadão é profissional. Profissional. Então ele não fica fazendo jurinhas de amor. Não tem, ele nunca fez, falou. Sim, eu nunca ouvi o Robinho falar: olha, eu não vou jogar em clube nenhum do Brasil. Cara, o cara é profissional, Projota. O cara ofereceu 200 pau pra ele. Ele tem 31, 32, 32 anos. Ofereceram pra ele, vai jogar num baita de um clube, Libertadores, um timaço, vai ganhar quase 1,5 milhão por mês, vai receber. Vocês querem que o cara não vá? Vocês estão tudo louco. Mas isso aqui vai virar. Pimenta no dos outros é refresco. Isso aqui vai virar carro da lama. É, não dá pra isso. Cada um vai defender um ponto de vista. Não, mas o cara é profissional. Mas eu não posso estipular, eu não posso falar assim, pô, mas o que é 1 milhão pro Robinho? Ele não precisa. Como eu sei que ele não precisa? É mó mercenário. O cara tem todo o direito de ganhar dinheiro. Eu concordo com o Projota. É que nesse país, quem ganha dinheiro nesse país, parece que é criminoso. Eu concordo com o Projota, concordo com o que você tá falando, discordo do que o mano tá falando em relação ao Robinho. Ufa, até quem fez concordou comigo. Mas desde o início que se começou esse papo de Robinho. Agora, por isso que eu tô falando, é pneu na lama, velho, não adianta. Tá bom. Vai sair do lugar. Tá certo, ó. Vamos fazer assim. Você fez, Projota? Você fez. Você fez. Você que fez. Ele pode fazer polêmica. Polêmica, eu sou sincero. Legal. O Projota vai conversar também com os ouvintes no 32847097. Se você quiser mandar uma pergunta também, pode mandar lá no aplicativo da Energia 97. Mas antes, deixa eu mandar um recado aqui muito importante de Recubriplast. Meu amigo, você que está com problemas de infiltrações, problemas de goteiras, está com problemas de umidade. Olha, e quando começa esse tempo de chuva aí você fica desesperado, né? Mas você não tem que ter medo de chuva, não. Você tem que proteger a sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão, sela. Segunda demão, pinta. E a terceira demão, impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é único com garantia de 5 anos. E claro que você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Mas tem aí um site com todas as lojas detalhadas. É o sinteplast.com.br, tá bom? sinteplast.com.br. Manda um abraço pro senhor Ricardo Palmeirense. Hoje tá meio triste. Tá tristão hoje. Proprietário das lojas Palmares Tintas. Mas ele já ficou feliz agora porque ficou sabendo que o Cuca vai pra lá, hein? Palmares, Palmeiras. Impermeabilizantes Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Boa! Agora, senhoras e senhores, o Mano vem com um recado importante de Bozano, mano. Vamos falar de Bozano, vamos lá. Opa, vamos lá, Domênico Gato. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol junto com os amigos? Ou então aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, rapaziada. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nesta hora que nada pode falhar, nada pode dar errado, velho. Por isso, Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. Uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Você não vai passar de manhã e à noite parecer que você tá com um gato morto embaixo do braço, velho. Não vai estar com aquele cheiro quando você tira o saco de lixo de dentro do cesto e sai pingando pelo quintal, velho. Você vai estar cheirosinho, cheirosinho, RG número 2. Oi, fala. Oi. Quando você fala isso, eu Nossa. Lembro agora, eu fico lembrando. Daquela pessoa? Da pessoa. É, da, não, é, daquela outra aqui. Outra. Ah, pessoa. Ah, outra. Ah, o Vieira também hoje tá aqui. Ah, tá, uma catinga aqui do aqui lado. Aqui não, véio. Bacana. O Vieira cheira a virilha, velho. É, cheiro ao... Vou te falar o que eu cheiro. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Xtreme 72 horas te dá muito mais proteção. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E só lembrando, Domênico Gato, sim. Ó, o pessoal da Bozano tá preparando um kit, Domênico Gato. É mais mesmo, um é? Kit, ah, meu irmão. Ah. Ó, aguardem, rapaziada. Semana que vem tem novidade aqui no Estádio 97. Hein? Mano. Estádio 97. É, hoje é o último dia. Último dia pra você marcar direitinho os aviões que estão passando, hein? Porque amanhã, amanhã é um grande dia. Amanhã fechou, é o primeiro ouvinte que entrar aqui no ar. No 32847097, respondendo aí a quantidade de aviões que passaram em um determinado dia desses que passaram, sim. Ele ganha a viagem pra Barcelona, hein? Vai ser igual a música do Projota, vai voar, velho. Vai. É, vai ser show de bola, hein? É... Lembrando que o regulamento completo está lá em 97fm.com.br, viu? E tem o apoio de Singapore Airlines, possui uma filosofia de design dos produtos que está sempre pensando em formas inovadoras para a satisfação dos seus passageiros. E também a Agência Catalana de Turismo. Barcelona, capitão da Catalunha, tem tudo um pouco. Tem de tudo um pouquinho lá, viu? E eu vou descobrir, porque eu não sei ainda, mas o RG já sabe. Ah, tem de tudo um pouco lá, ainda? Tem. É legal? E mais um pouco, hein? É de tudo de e bola. Mais e um mais pouco. Um pouco. Legal. Come bem, passeia, nossa. Projota, você já saiu do Brasil, não? Já. Não, nunca. Não pra fazer show. Não, pra passear. Já foi. Fazer show ainda não? Ainda não. Mas vai fazer. Se Deus quiser. Pergunta que nunca fizeram pra você. Ah. Por que Projota? Duvido que tenham feito. Nas últimas duas horas. Porque não é pro K. Nas últimas duas horas. Você respondeu quantas vezes? Projota é pro... Não, pro K. O meu nome... Todo mundo me chama de Thiago. Meu nome é José Thiago. José e aí o Jota, vindo aí, eu era JT. Ah. Aí quando eu comecei a acessar a internet, isso 10 anos atrás, sei lá, aí eu vi que tinha muito JT no rap já. Aí eu fui um JT profissional. Aí eu pro é o pro, né? O pro. Mas eu falo que eu sou tão popular que eu sou um José profissional. É, né? Legal. Ô, pro Jota, tem outra pergunta que nunca ninguém te fez. Tupac ou B.I.G.? Ah, é difícil essa, né, cara? Eu comecei gostando muito do Tupac primeiro e depois eu comecei a gostar do B.I.G. Ah, sei lá, mano. Hoje B.I.G. É, mas, o que eu ouço mais hoje. Mas os dois são tão importantes assim, pra mim um quanto o outro. Mas quais são suas referências? São esses dois? Tem mais alguém, não? Ah, Eminem pra caramba. Lá Eminem, você gosta? O Eminem meu maior ídolo. Legal. Lá fora. E aqui, Racionais, RZO, Marechal. Tem um pessoal bom aqui, né? Aqui tem muita gente boa. E hoje tem uma geração muito boa também. Não é só o Projota agora, não. Tem uma galera que tá vindo. A galera, né? Tem o Criolo. Crioulo, MC da Oriente. Vou dizer pra você, viu, brother? O DBS, o Gordão. Os caras bons, hein? As produções aí, né, dos raps. É, melhorou muito, né? Cara, eles não estão perdendo mais como perdi antigamente quando tava no comecinho, né? A gente sabe como é que é, né? Não, hoje, mas hoje, cara, nossa, cara. O acesso tá aí. Show. E eu vejo aqui o seu clipe aqui, o videoclipe da música tua, tem mais de 6 mil views, cara. Que legal. 6 milhões e 800 e pouco. Sim, esse saiu agora, né? Pô, que legal, cara. A gente é um número legal, hein? A gente no YouTube hoje deve ter uns 300 milhões de acessos no canal hoje. Quanto? 300 milhões. Ó, nem no de BBB, velho, dá tanto acesso não dá, assim pro Projota. Não, não, é verdade. O Projota, tem alguns estilos musicais que há muito preconceito e muito radicalismo, né? Em todos. No punk rock, no metal... Sim. Que no pagode deve ter, enfim, todos têm. No rap tem e muito. Mas você começa a tocar em rádios que não são aquelas rádios que tocam muito rap, que você sai um pouco daquele universo, que você muda um pouco também o perfil das letras e tal. Há um preconceito ou não? Sabe, Benjamin, o lance do perfil das letras, isso eu não tive que enfrentar tanto, porque eu faço isso desde a independência, desde quando eu era independente, quando eu fazia mixtape e vendia na porta do show. Então, já são muitos anos fazendo isso. A rádio, aí já faz uns 2-3 anos que a gente começou a investir nisso, de correr atrás pra isso, de pra música tocar na rádio, pra gente estar na televisão. E no começo, sim, a gente teve que enfrentar uma rejeição, assim, por algumas pessoas, mas que aos poucos eles foram começando a assimilar essa nova proposta e essa... É um objetivo nosso e é um instinto meu que eu tenho que seguir. E deu certo, já são 2-3 anos aí tocando na rádio e o trabalho só cresce. E hoje o que a gente vê é exatamente o contrário, são outros MCs, outros rappers investindo nisso, correndo atrás disso e fazendo músicas que tem esse direcionamento. Então eu tenho um disco ali, o disco tem, sei lá, 14, 15 faixas e tem 3 músicas ali que elas são mais adequadas pra gente poder tocar na rádio. E é o suficiente, mas se você pega o álbum mesmo, tem um monte de música pesada. E mesmo das músicas que vão pra rádio, a gente tocou uma música que chama O Homem Que Não Tinha Nada, que foi single. E é uma música que fala sobre uma realidade social de um homem de periferia que vai pra rua num dia de trabalho e acaba perdendo a vida na rua. E a gente tocou isso no Brasil inteiro, tocou na televisão, tocamos em todo lugar. Então, o objetivo também de passar a mensagem através da música continua sendo exercido e logo mais tem mais novidade nesse sentido aí. Há uns preconceitos, né, quanto ao país. É uma frase que eu usei agora do futebol. Parece que nesse país não se pode ganhar dinheiro. Eu ia falar isso agora. Fazer sucesso. Pior do que eu não deixar tocar na rádio é o lance do ganhar dinheiro. Realmente isso é um lance que é um grande problema isso. Isso é uma coisa que é cultural. Mas aqui no Brasil, a própria galera do rap tem isso também, não tem? Tem muito, preconceito. Tem muito isso. Com você, se você começa a aparecer na mídia, você vira um grande astro como vocês, como Racional, né? Racionais. O Racionais, por exemplo, não acontece. O Racionais sofreu muito isso. O cara tá, se vendeu. Uma pessoa trabalha, ela precisa ganhar dinheiro. Não dá pra viver de brisa. Eu não sei porque nesse país tem... Gente, o Snoop Dogg, o Dr. Dre nos Estados Unidos, faturam... Teve um ano aí, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, o Dr. Dre foi o artista que mais ganhou dinheiro, que mais faturou nos Estados Unidos. O Jay-Z tem gravador e tudo. O Jay-Z é dono de time de basquete. Hoje o Dr. Dre é bilionário. Você sabe que ele queria comprar o time do Arsenal. O Snoop Dogg... Ele fez uma oferta lá. O Snoop Dogg, ele não dá um espirro sem ganhar dinheiro. É que é muito diferente, a cultura é completamente diferente. Na real, lá eles têm uma cultura, os negros americanos, eles têm, nasceu dentro deles um lance de tipo assim, o negro não tinha nada, e agora a gente tem e a gente vai mostrar pra vocês que a gente tem. É daí que surge a cultura do bling bling, né, que é andar com ouro pendurado, aquele monte, pendurar mesmo quilos de ouro no pescoço pra falar assim, ó, aqui, agora nós somos negão, mas nós tem tudo também. E aqui não, aqui você ganha dinheiro, você tem que esconder. Eu faço questão de dizer que eu ganhei dinheiro mesmo. Eu dei um carro pro meu pai, tá ligado? Comprei meu apartamento, tem uma cobertura, e é isso mesmo. Eu sou negro, sou bonito, e as mina tá pira. Boa, garoto! A gente cresce achando que porque a gente nasceu na periferia, a gente tem que ficar lá pra sempre e não incentivar os nossos amigos a querer também subir na vida. Então, só aproveitando esse gancho. Parabéns, Projota. Nessa linha, é isso comentário mesmo. De vocês do Benjo, também não tem no Brasil, porque no Brasil é 880. Eu lembro que há uns 2 anos, 2, 3 anos, começaram a mostrar reportagens de garotinhos de 10, 12 anos, 14 anos, estava nesse MC, essas coisas. Todos cheios de corrente de ouro, ganhando, segundo os reportagens, 100 mil, 50 mil, que os caras eram vistos na internet por milhões e milhões. E aí, depois, de repente, começaram a fazer uma ligação dessas molecadas, desses shows, e por trás estaria, de repente, o tráfico, essas coisas. Também não tem muito isso, cara? Você sabe que hoje, pelo menos no rap, não, cara. Eu mesmo nunca tive nenhum tipo de ligação com nada disso. Eu sou um cara que, pra você ter ideia, eu nunca fumei nem cigarro na vida, nunca usei nenhum tipo de droga na vida, nunca experimentei. Eu falo que na sociedade de hoje eu sou quase estranho, né? Mas eu não bebo, entendeu? Não sou de balada. Então eu tenho um foco na minha vida, que é construir minha família, fazer minhas coisas. Foco, força e fé. E eu vejo isso no rap hoje, é um monte de moleque focado. É tudo tipo eu, assim, independente desse lance de droga ou qualquer coisa. É um monte de gente focada no trabalho, que acorda cedo, e vai fazer música e corre atrás. É, antigamente era um monte de moleque preguiçoso, tá ligado? Tipo, que queria mexer com arte, acordar meio-dia. Você quer mexer com arte, você quer acordar meio-dia, você não vai arrumar nada, ainda mais nesse país que não valoriza a arte, entendeu? Você tem que acordar cedo. Meu pai acordava 5 da manhã pra ser pedreiro, tá ligado? Aí agora eu quero ter um trabalho que é mais difícil de eu conseguir ganhar 5 reais com a música, tá ligado? E eu não vou acordar cedo pra correr atrás desse negócio. Vocês viram, vocês lembram? O Arnaldo Sacomani teve aqui semana passada. Vocês lembram o que ele falou? Isso que o Projota tá falando. E tem uma molecada produzindo hoje, sim, nas periferias, que são top de linha. Sim, que são os caras que acordam cedo, segundo o Sacomani falou, evangélicos, que não fumam, que não pá, nada, que querem trabalhar. É isso que você falou. O Sacomani falou semana passada. E eu concordo plenamente com você, Projota. 101%. Legal. E tem vergonha, só você trabalha, faz sucesso, qual é a propaganda? Pra fechar esse assunto lá que eu tava falando, que tem a ver com o lance do racismo, que a gente tem combatido muito, sempre que a gente tem essa oportunidade, a gente acostumou, ao longo de décadas e séculos, na real, de que quem nasce na periferia, principalmente quem é negro, o negro ele é ligado ao pobre, ao feio. E não, negro é bonito, negro pode ter dinheiro, negro pode ser presidente dos Estados Unidos. Com certeza. Então, presta atenção, tá ligado? Não, mas é isso eu aí, que... Projota, tá coberto razão. Eu acho que a única coisa que talvez eu acho que pega um pouco, não com relação ao rap, porque o rap não tem ainda muito esse negócio aqui, pelo menos no Brasil. Nos Estados Unidos eu concordo contigo, tem a cultura do plim-plim, a galera sai lá com o cordão de ouro e tudo mais. Isso tem imperado muito no funk. Sim. O pessoal tá falando aquele negócio de funk, ostentação, né? Isso eu acho que é um pouco complicado, Domênico Gato, porque muitas vezes a molecada que tá numa periferia, o moleque ele não tem um cotidiano que possa talvez favorecer para que ele ganhe o dinheiro dele, entendeu? Muitas vezes aí, infelizmente, ele não tem oportunidades, ele não frequenta uma boa escola, possivelmente ele não vai ter aquele bom emprego. Não é que não possa acontecer, é que é mais difícil de acontecer. Depende da força de vontade do moleque também, porque às vezes tem moleque, às vezes tá naquela pendura mesmo, moleque, pô, faz um esforço, vai lá, estuda, faça uma escola top, o cara arruma um trampo legal e o cara vai conseguir ter as coisas dele, mas a realidade da maioria ali não é essa. Então o cara ouvindo muitas vezes aquela música, falando, pô, eu quero ter uma Porsche, pô, eu quero morar não sei onde, eu quero pegar a melhor mulher da balada, é uma realidade difícil pro moleque. Então, aonde que o moleque vai conseguir isso de uma maneira mais fácil e imediata? É através do crime. Então, nesse tipo de contexto, né? Que a pessoa precisa passar uma imagem legal e um contexto favorável até na própria letra. Sim. Porque o cara, quando vai fazer uma letra também, ele tem que tomar um cuidado de mostrar que o moleque só vai conseguir aquilo batalhando e trabalhando como o Projota tá falando. Acorda de manhã. Porque não é porque ele tá rico, tá ganhando dinheiro dele e com mérito, que ele vai se acomodar e vai falar, pô, vou acordar 1:30 da tarde e vou dormir 6. Não é isso. O cara precisa continuar, dar uma sequência no trabalho, o cara precisa continuar acordando cedo e mostrar que ele tá interessado ainda na carreira dele. Mas, infelizmente, aquela molecada, muitas vezes aí tá desvirtuado ouvindo aquela letra que às vezes não tem um conteúdo legal, o moleque acaba abraçando aquela ideia e parte pro mundo do crime, parte pra fazer um negócio que não vale a pena. Acho que os pais têm que ficar muito atentos. Com certeza, concordo contigo. Tanto no lance da ostentação, quanto no lance da vulgarização também, principalmente em tudo, né? Muito novo hoje, né? A sexualidade tá muito forte. Você vê nessa cena do funk, né? O que pega muito é essa coisa do sexo, né? Referência ao sexo. As menininhas de 14, 15 transando na praça, velho. O moleque lá fazendo foda, né? É muito radical. Mó veneno, velho. Muito agressivo, né? É, bem agressivo. Isso aí, tem que passar o conteúdo na letra, mano. Isso aí, o Projota hoje tá conversando com a gente aqui, nosso convidado especial, belo programa hoje, hein? Então, se você tiver afim, né, de fazer sua pergunta pra ele, manda sua pergunta no nosso aplicativo ou também vai participar agora ao vivo no Momento Sem Parar, que vai entrar já. Claro que o Estádio 97 vem em nome de Chevrolet, feirão na fábrica da GM nesse sábado e domingo, hein? Venha comprar direto do pátio e aproveite. Também em nome aqui de Polo Ar. Com a Polo Ar, ar-condicionados e a LG, você entra no clima. Em nome de Extra, ofertas imperdíveis para o seu melhor amigo pet estão no Extra, aproveite. Em nome também de HDI. Aí você chega ao shopping, né? Tá esperando a cancela do estacionamento abrir, quando de repente... batem no seu carro. Ah, meu Deus do céu. Aí você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é a Paola Oliveira. Bom, tudo bem, né? A Paola também tem seguro HDI. E aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que eles vão liberar o concerto na hora, hein? E com o aplicativo da HDI no seu celular, é claro, você acha rapidinho, rapidinho o bate-pronto mais próximo. E não é só isso não, hein? Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. Olha que mordomia, cara! E esse aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de bate-pronto, como sempre, hein? Ah, aproveita que você já vai estar com o celular na mão, né? E pede para fazer uma selfie com a Paola Oliveira, hein? É, porque senão, seus amigos vão duvidar e muito dessa história, hein? A HDI Seguros, meus amigos, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Rádio 97. Vamos lá, então, momento sem parar do Estádio 97. Agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. 3204-7097, vamos ver o ouvinte aqui. Alô? Tutu. Alô? Alô? Alô? Alô, alô? Sim. Não tem ninguém, não. Tô tranquilo, aqui. Alô? Alô? Opa, quem é? Henrique. Fala, Henrique, tudo bom, meu? Tudo bem, Domênico? Bom, tá no Viva Voz, né, velho? Ô, Tica, calma aí. É, tá bom. Calma aí. Mas encosta o carro aí, se estiver no carro, tem que encostar, hein? Encosta aí, tá? Não é no meio da rua, tá? Senão você vai arrumar uma confusão. Manda o teu nome completo, vamos lá. Eu sou Henrique Eduardo Guerreiro Vieira. Não. Eita, filha do Viva Voz. Henrique Eduardo... Guerreiro Vieira. Ah, é parente, o Domênico. Você saiu do Viva Voz? Não tá aparecendo, não, hein? Henrique Eduardo... Guerreiro Vieira. Obrigado. Guerreiro Vieira, é isso? É. Tá bom. Isso, melhorou aí? Também sou Guerreiro Vieira. Tá mais ou menos. Quantos anos você tem, velho? 28. RG 2.8 é bacana hoje? Ah, bacana, mas não esse. Um convidado bacana que nem o Projota aqui hoje? Aí. Bacana, mas não esse. Por quê? Não esse, é? Bacana. Por quê? Nossa, Toninho Guerreiro. Esse foi o cara. Não. Toninho Guerreiro. O que morreu numa desgraça, uma miséria. Mas foi um... Baita jogador do Peixe. Toninho Guerreiro ainda jogou no São Paulo, né? Pouco. Todas as minhas homenagens a Toninho Guerreiro. Olha, sabe onde eu vi o Toninho Guerreiro jogando, RG? Eu não vi ele no. Vi ele no Showball, quando era na Record ali na. Lembra? Na Rubem Berta? Ele jogava sábado de manhã lá. Toninho Guerreiro, que acabava o jogo, ele saía do jogo, ele ia na lateral do campo ali do lado do gol e. Mó tranquilidade. Então tá bom. Ô Henrique, qual que é o bairro, cara? Ponte Grande. E aí? Ponte Grande que eu conheço é Guarulhos. Acertou na mosca. É nóis, velho. Nossa senhora. Eu sou o GPS Man. Legal. Ô Henrique, hoje nós estamos recebendo aqui o Projota, cara. Quer fazer alguma pergunta pra ele? Aproveita aí, velho. Ah, então, cara, eu gosto muito dele, acho as músicas dele bacanas, assim, tem uma letra que mexe mesmo com as pessoas assim, mostra o cotidiano mesmo. E é isso, cara. Acho que era muito bom mesmo, velho. Ô, oh, meu mano, satisfação, obrigado mesmo aí. E ó, e quando você vira uma personalidade, Projota, aí o povo quer saber a respeito da tua vida, mano, ó. É. O Everton aqui no Twitter tá perguntando se você já pegou a Anitta. Todo mundo quer saber se eu já peguei. Mas já ou não? Já, a risadinha. Vem gol! O Projota, eu vou falar um negócio, bateu no ângulo, velho. Já era, filho. Você pegou a Anitta ou a Anitta te pegou? Essa pergunta aí, a do... Porque Projota, cada duas horas. Mas a do Projota você respondeu. Mas a do Projota ainda... Mas da Anitta ele respondeu. Deu uma vaselina, hein, velho. O Domênico. É mais fácil a do Projota. A da Anitta, Vieira. O problema é que a pergunta da Anitta eu tenho que aguentar até em casa, tá ligado? Aí sua tia chega no Natal lá. Ô, filho, você pegou a Anitta? Todo mundo pergunta a tua tia. Yes, I do. Ah, lógico. E nessa linha do mano aí, como é que tá? Já tá recebendo agora muitos tapinhas de primo? Tem primo que você nem sabia que existia e tá aparecendo ou não? Ah, agora ou tá tranquilo e tá favorável? Ah, tá tranquilo, tá favorável. Vai, não vou entrar nessa aí também. Então tá bom. Ô, meu velho, que time que você torce, cara, Henrique? É, Verdão, Dodô. Opa! Cheucatsu. Que chique. O quê? É, por que não? A situação tá fosfórica, Domingo. Eu queria ver o xilique do Paulo Nobre ontem. Agora está chegando o Cuca pra ajeitar a casa. Pelé na Cuca. É. E aí, Henrique? Parece que tá acertando o Cuca aí. Todo mundo falando que é o Cuca. O que você achou aí, cara? E o que você achou também dessa saída do treinador? Se é que você era favorável a essa saída ou não? Manda ele embora. Ah, Dodô, na realidade, assim, cara, acho que o Marcelo Oliveira, na minha opinião, ele não deveria ter sido demitido. Acho que o Palmeiras, tudo bem, que não tá indo bem, das pernas, mas assim, ele ganhou um título ano passado, ele teve uma regularidade no ano passado, conseguiu a Copa do Brasil, foi bem no Brasileiro também, no final perdeu o fôlego. Não, pera, não foi muito bem no Brasileiro não, hein? Desistiu do Brasileiro. Os números dele eram muito ruins, hein? Os números dele eram ruins. No final ficou em décimo o Palmeiras, não foi? Mas a gente abriu mão, a gente meio que abriu mão do Brasileiro, né, Dudu? Então, mas aí foi um erro, não acha? Sim, concordo contigo. Porque se o Palmeiras não ganha do Santos, acontece o que aconteceu pro Santos. Ficou fora da Copa do Brasil, do Libertadores. Pela Libertadores, né? Não conseguiu a vaga por lá e não conseguiu também pela Copa do Brasil. Ia acontecer igual com a gente. Ó, tá saindo uma notícia aqui. Quando ganha, aí dá uma amenizada na coisa, Exatamente. Botando a privada funciona. Porque quando você tá ganhando, tudo é bom, né? Botando a privada funciona, velho. Não importa se você... Do jeito que você ganhou, mas ganhou, tá tudo certo. Ouvinte, Dodô, tá saindo uma notícia aqui pro... O Cuca falou que pra assinar e tudo, pra acertar com o Palmeiras... Ele quer um 10, um camisa 10 e um lateral direito. É isso? O 10 ele era pra ter já, né? O Cris Xavier, né? Mais contratação? Mas você sente falta disso? Olha, que tem um 10 aí que eu não duvido que venha. Quem? Vocês podem me chamar de louco. Não. Ah, tá. Eu não duvido que o Valdívia ainda volta pro Palmeiras. Ah. Depois de tudo, tô falando pra vocês. Mas disse que o Nobre não gosta dele. A relação. Não. A relação Valdívia, torcida do Palmeiras, é aquela coisa de o amor, não, cara. É igual o Lugano, não é? Repito, outro dia eu fiz uma pesquisa, né? Que o Domênio falou. Você perguntar pro torcedor do Palmeiras se ele quer a volta do Valdívia. Muitos. Mas é amor e ódio, né? Metade. Não tem ódio, doutor Sobramento. Fala, tem amigo. Com ele, não. Eu acho vou falar que é uma coisa pra você. Fala. Eu tô nesse time. Eu acho que o Valdívia machucou bastante e tal. Ele foi meio displicente em algumas coisas, mas assim. Ele nunca teve um time pra jogar assim. Pra ele ser tipo um 10 mesmo. Ele sempre pegou o time desmantelado. Nunca pegou um time forte mesmo do Palmeiras. Na minha opinião, eu acho que ele no meio campo do Palmeiras hoje, meu, ele ia deitar e rolar, cara. E deixa eu fazer outra pergunta que meu amigo Pedrinho, que é corintiano, mas acompanha o time, o Pedrinho lá da Fox, ele falou o seguinte, o Pedrinho lá da Fox falou o seguinte, ele já recuperou o Ronaldinho Gaúcho uma vez, ele recuperaria de novo no Palmeiras? Ah, cara, o problema é o seguinte, o problema é saber se o Ronaldinho Gaúcho quer jogar bola ainda, né, meu? Ah, eu acho que já foi, viu, velho? O Ronaldinho Gaúcho não dá, já era. Ele recuperou o Ronaldinho no Atlético Mineiro. O Cuca não recuperou nada, o problema véio. É o seguinte, o Ronaldinho Gaúcho quer ganhar muito dinheiro e não é isso, futebol. Domênico, naquela época, o Ronaldo Gaúcho, não é que ele foi recuperado pelo Cuca. O Ronaldo Gaúcho, ele deu um sprint final na carreira dele porque ele tinha a intenção de jogar aquela Copa do Mundo. Concordo com o Mano. Tava na cara. O Ronaldo Gaúcho, não é que, o Cuca motivou o Ronaldo Gaúcho. O Ronaldo Gaúcho olhava o Cuca com aquela cara de choro, falava que esse cara tá me falando alguma coisa. Homem o cara tava preso, nem aí. Né? Tava nem... Não é verdade? Eu concordo. Homem Gaúcho preso. Analisa. Concordo plenamente com você, mano. 2013, o Ronaldo Gaúcho jogou pra cacete no primeiro semestre. No primeiro semestre. Depois andou, né, velho? Ele apertou o F lá, sabe por quê? Ele sabia que não seria convocado. Assim como o Ronaldo em 2009. O Ronaldo em 2009 ganhou a Copa do Brasil Paulista contra o Santos. Metendo aquele gol lá de... E a Copa do Brasil contra o Inter, né, mano? Jogou muito. Não lembra desse 2010. Gol que o Projota chora. Não, chora nada. RG não, também. Chora nada. Jogou mas, muito, 2009, jogou o segundo semestre do Ronaldo foi idêntico do Ronaldo Gaúcho também, cara. Ele soube que não seria convocado pra Copa de 2010, falou, quer saber? Já tô gordo mesmo, tô rico, se dane. Ronaldo Gaúcho fez a mesma coisa. Bem, acho. No Mundial, velho, os caras arrancando a cueca do Ronaldo Gaúcho, nem pique pra correr pro vestiário ele tinha. Olha aqui, o Ronaldo Gaúcho, ele quer saber de fazer os funknejos dele, aquelas coisas lá que ele faz lá. Que ele você fez gosta lá da música dele, Domingo? Não, é ruim. Ele não sabe cantar, pô. Música de quem? Conjunto de Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho não sabe cantar. Ronaldinho Gaúcho tem uma banda? Não, ele tem música. Ele fez uma música que é o. Joga o copo alto, é o Denis DJ junto com uma dupla que eu não lembro. É, pior que é uma. É estouro, a música é estouro. Isso agora? Mostra pra você. Peraí, põe aí, Domênico. A cara do Benjamin, velho. Inclusive, ele. É lesado, é... parece. Ah, porra, Benjamin, você também, Benjamin. Que mundo que você vive, né? Tá tão antenado com o som, pô. Só do demo. Ele anda metido com o conjunto, essas coisas. Ele é. O Capetinha também tinha, né? Mas era Shell do. O Luca, João Lucas e Marcelo com o Denis DJ e o Ronaldinho Gaúcho, que é o funknejo. Funknejo, nunca tinha visto. Aqui, ó. Aí, Benjamin. Vira aí, ó. Pior que isso aqui, velho, é um hit ainda né, pros outros. A molecada adora. O Ronaldinho que escreveu? Ele canta. Ah, ele canta? Canta junto com os caras. Vai começar com os caras, depois vai ele, ó lá. Bota o copo pro alto, vamos beber. Você não viu nada, hein, cara? A cara do Benjamin, velho. Ele faz um rap lá, né? É um funk, né? Funk. Porque o funk com ele e o sertanejo, então ficou um funknejo. Meu Deus. Imagina no Black Sabbath isso aí, Benjamin. Olha o gaúcho ali, velho, dançando, velho. Agora é ele, ó, o Ronaldinho agora. Aí, um recado. Esse é o recado da gente. Pior que isso aqui, cara. Às vezes eu sou obrigado a tocar essas coisas aqui. Mas isso aí a galera curte. O pessoal bota isso aqui. Tem que tocar o que o povo quer ouvir, tio. Mas eu preferia tocar o Projota, mas não tem problema, não. Toca também. Não, eu gostaria muito mais. Mas no casamento, se o cara pediu, o Domênico toca. Chega, diz. E hoje é Projota, velho. A cara do Benjamin de espanto, velho. Você curte algum outro estilo musical? É popular. Curto, eu na real cresci ouvindo rock. Desde criança, eu cresci ouvindo rock. Caraca, Projota. Meu, de Legião Urbana a Pearl Jam, tá ligado? Oh. Do Nacional, claro, pro Gringo, Pink Floyd, cresci ouvindo Aerosmith. Mas você gosta? Cresci ouvindo rock, velho. Pela influência do meu irmão, dos meus primos. Mas você gosta, velhos. Tipo, dos rock satanás que ele curte aqui, ó. Bad Religion. Iron Maiden. Satanás, idiota. Bad Religion. Convoca o diabo, velho. Não, você não sabe, porque o mano de rock não entende nada, ele fala. Graças a Deus. Bad Religion é uma banda que faz letras críticas. É uma banda com teor político. Tem nada a ver de Satanás, querido. Merlin Manson, você gosta também? Nossa, velho. Merlin gosta. O Benjamin aí encheu pro cara vomitar nele. Fala, Henrique. Posso fazer uma pergunta pro Projota aí? Por favor. Então, Projota, é aquela música que você fez com a Adriana ali. Homem que não tinha nada. Ah, o homem ele... acabei de colocar. Oh, esse som é nervosíssimo, velho. Você teve alguma influência, ou você teve alguma história real assim que você puxou? Ou tipo, foi a criação mesmo que você teve, assim, na hora de fazer a música e tal? Então, Henrique, essa música, cara, eu tive a inspiração. Primeiro eu queria fazer uma música que chocasse, né? Eu queria contar uma história real, uma história que não é real que aconteceu na minha família nem nada. Mas é uma história que acontece todo dia. Agora, nesse momento, deve estar acontecendo agora. Algum Josué tá sendo assassinado aí no nosso país, na nossa cidade. Isso tá acontecendo, infelizmente, tá ligado? Então eu quis passar essa história. E na construção do personagem eu me inspirei no meu pai. Que é um cara que a gente não tinha... Era tudo muito simples o que a gente tinha. Mas ele era muito feliz, muito sorridente, um santista doidão, o seu Nequinha. E sempre chegava na quebrada rindo e gritando com todo mundo, assim, tipo, chamava todo mundo, Corinthians, Palmeiras, meu pai é desse tipo, tá ligado? E gera sorriso no rosto das pessoas. E aí o Josué é esse tiozinho aí, tá ligado? Eu falo um negócio pra você, cara. Essa música, assim, você ouve, a primeira vez que eu ouvi ela assim, eu não prestei muita atenção na letra. E eu comecei a ouvir, prestar atenção mesmo, cara, é uma letra muito forte mesmo, cara, assim, tipo, mexe bastante com a pessoa, que você vê que na realidade hoje em dia é uma coisa que é muito, que acontece com muita frequência, né, cara? Então, assim, negócio mexe bastante mesmo, cara. Agora, música, que legal. Ô, Projota, sabe uma coisa que eu percebi aqui? Bom, uma que a participação, a negra ali canta muito, né? Canta brincadeira, né? Sacanagem. A música é sensacional, que eu tô ouvindo a letra aqui também. Uma coisa bem legal que eu vejo aqui, não é só essa, não, e nem essa nova sua, mas em várias músicas, meus videoclipes são muito bem montados, cara. Que legal esse cuidado. Acho que você teve isso também, né? Esse cuidado de montar uns videoclipes bem legais, cara. Eu bem produzido, com uma qualidade de imagem sensacional, cara. De câmera, sei lá. Coisa bacana isso, sabe? A Negra Lica tá demais, hein, respeitar a música, né? Se você vai trazer uma interpretação visual do que a música representa, ela tem que ter o mesmo cuidado que eu tive quando eu fiz a música, sabe? Eu amo a música, é um filho meu e eu não posso... Bom, legal, o também cara. É. Bom, parabéns. Olha, essa música tem 16 milhões e 500 e pouco aqui. É tá bastante, louco. Cara. É. E é uma música de mensagem, tá, cara? Eu acho que isso é importante. Show. Porque hoje em dia, o nego só quer acessar o Tá Tranquilo, Tá Favorável. É, e a música de... Não que não deva, deve também. Mas a música de mensagem normalmente é deixada de lado. E eu sou muito feliz porque essa música, ela alcançou... Alcançou muito... que seu, um Ô, objetivo Projota, teu, né? Tem um cara aqui no Twitter, aqui, é verdade essa história aí? O Douglas Ferreira, ele falou, Benja, pede pro Projota comentar sobre uma briga dele no palco. Você deu um pau no cara no palco? Não, dei pau em ninguém, não. Isso é coisa que acontece, né? Já aconteceu, faz uns 3 anos isso aí. Mas o problema é que você bateu no cara? Paz. Os caras perguntaram. Não, foi besteira. Besteira, que mirou no dia seguinte. Se não é besteira, hoje em dia... Virou besteira. As coisas são mó doideira, né, hoje em dia, né? Qualquer briguinha aí vai virar coisa muito pior por aí que a gente vê. Se não fosse besteira, era besteira. Não aconteceu nada. Tranquilo, mas ó, com relação ao que você tá falando aí do cuidado com o vídeo... Velho, ele citou a música do Tá Tranquilo, Tá Favorável, mano. Aquele maluco, se tivesse um pouquinho de cuidado, ele não tirava a camisa naquele clipe, mano. Aquela teta, velho. Mas tirar a camisa no cara, clipe que bombou. Um porco, né? Por isso que ele ficou tranquilo e falou. Tô zoado, mano. Mas tem muito negócio do trash também nessas coisas. É engraçado, trash, né? É divertido. Verdade, o trash às vezes chama muita atenção. Como é que chama aquele coreano Psy? O Psy. O cara é trash, velho. O Psy é mais de 2 bilhões, cara, de vídeo. Ele quebrou a internet. Ele arrebentou com tudo ali. Ele é chinês ou coreano? Coreano. Eu, cara, eu detesto a música, é um hit, música, mas é um hit absurdo. Mas quando toca, eu tento quebrar o rádio. Se o rádio for meu, eu quebro. Velho, eu não suporto nada. Essa é muito preconceituosa. A música é boa. Abre a cabeça, mano. Saco, mano. E quando o cara começa a fazer um negócio assim, mas é o hit. Vontade de jogar esse cara. Eu tô pra ver um cara mais preconceituoso do que o mãe, não gosta de nada. Agora fala de Águas de Lindóia. Ah, ele gosta de Águas de Lindóia. Música sertaneja. Fala de Águas de Lindóia. Pardinho. Pra andar no pedalinho. Fala pra ele como ele vai. Outro dia eu tava falando da Aline Barros. Pedalinho não pode falar também que tá zebra. Deixa eu mandar um abraço aqui, Henrique, obrigado pela sua participação, tá bom, meu velho? Vamos esperar que nosso Palmeiras aí, agora com o Cuca, a coisa aconteça, né? É, tomara, né? Vamos ver, né, cara? Vamos ver, eu não tô com o pé atrás, mas posso quebrar minha língua, né? Vamos ver aí como o trabalho dele, como vai ser, né? Gostaria de agradecer aí também por ter conseguido falar aí, que foi uma luta hoje, mas consegui falar. Boa, garoto. Boa, velhinho. Agradecer a todos vocês aí. Que são massa mesmo. Todos, valeu, meu velho. Sem exceção, são muito engraçados. O Rudy é demais também com as piadas dele, muito rápido também. O Mano com os comentários também, assim, imparcialidade também. Obrigado. Vocês são de parabéns mesmo, viu, cara? Obrigado, valeu. Gostaria só de mandar um abraço aí pro pessoal aí, cara. Manda. Pro Bruno Chitão. Sim. É, pro Paulo Vampeta, que é meu camarada do trampo lá. E pra minha esposa também, a Bruna, que eu amo muito ela. Ah, esse sim. Bacana, mano. Pô, velhinho, obrigado, viu? Beleza. Grande abraço. Feira, dia de enfiar o espaguete no molho. Valeu, cara. Aí sim, valeu, falou. Valeu, Henrique, um abraço. Tchau. É isso aí, esse é o momento sem parar do Estádio 97. Funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, o segundo ouvinte. Tem gol! Tem gol! Tem gol de quem? Bluff. Nem começou. Porque falou. Falei, aqui é uma coisa séria. Falei, essa vinheta. O jogo nem começou. Que blefe, você tá maluco? Deixa daqui a pouco aqui, mano. Aí, bem. Por quê? Sim. Você foi lá pra Barcelona, não foi? O que é que tá acontecendo com o Iniesta Cabeça? E gostou do jogadilho, Iniesta Cabeça? Amarelo pra só você. Só amarelo? Valeu, e ontem você foi expulso sem estar aqui. Dando notícia errada aí. E ontem foi expulso sem estar aqui, não foi? Ô, Domênico, só repassar aqui, ó, antes de você entender o ouvinte. Só um minuto, só um minuto. Ah. É, daqui a pouco vai jogar River Plate São Paulo, 7h30 da noite. Vai ter o jogo também do Bolívar com o Boca Juniors, às 21h45. Calma aí, Marcelo, pô. E às 21h45 também tem Colo-Colo e Atlético Mineiro. E o Borussia ganhou de 3x0 do Tottenham e o Liverpool ganhou de 2x0. O Manchester United não ganha mais de ninguém. Que coisa, hein? O Manchester ganhou quando precisar, que foi 99 contra o Porto. Alô? É, torce mesmo. Alô, quem fala? Alô, Domênico? Opa. Te avisou lá que você tá na rádio? Alô, Domênico! Domênico. Consegui, baralho, não acredito. Nem nós, velho. Tá, já falou com o Marcelo já, velho? Já avisei, eu pensei que vocês não estavam escutando. Quem é o Marcelo? Véio. Conta pra nós, quem é o Marcelo? É meu irmão, mano. Ah, o irmão dele. Mas o teu nome completo, como é que é? Meu nome é Bruno Simões da Silva. Quantos anos você tem, Bruno? Eu tenho 29. 2.9, RG. Ah, calma, deixa eu me acalmar, porque eu tô até nervoso. Calma, calma, relaxa. Acalme ele, porque ele tem 2.9. RG, acalma, Bruno. É, Simões, Cipese, entendeu? Ah, sensacional. Trocadilho, nota 10. Puta vida. O amador sabe das coisas. Sabe das coisas, velho. E qual que é o bairro que você mora, hein, Bruno? Eu moro no Jardim Avelino. Pega o camelo aí. Vai continuar as brincadeirinhas. Pega o camelo. Tem jardim, tem sei lá o quê. Muito mole, faz as brincadeirinhas aí. Até porque tem o Avelino. O Jardim Avelino que eu conheço é Zona Leste. Avelino Avelino Bando e Guarujá. É, o Avelino Sparno. Era da Vila Prudente. Avelino é no Guarujá. Chupa, Avelino. Não, e o Avelino. Aqui é o Jardim Avelino. Fechou lá. E uma unha que deu. Você foi no Avelino já do lado do Perequê, ô Benjamin? Ô, Bruno, qual que é o teu time? Ô, Domenico, eu torço pro São Paulo. Tricolor, é daqui a pouco, meu Deus do céu. Nós estamos recebendo. Eu acredito. Oxe, Cami Frouxo. Só um minuto, gente. Tamo vê o celular aqui dele aí, Vieira, que o homem deve estar mandando WhatsApp direto. Tá. Que ele tá hoje daquele não, jeito. Não, vê aqui, Vieira, que tá escrito aqui. Ô, Bruno. Tem alguma pergunta pro convidado de hoje? O Projota tá aqui hoje com a gente? Pô, então, cara, eu tentei ligar muito hoje, muito. Mas até pra falar que eu sou muito fã do Projota, até certo. Do que pra falar do São Paulo. Então fala com ele, cara. Tá aqui e pra é falar com ele. Firmeza? Fala, Brunão. Pô, cara, é orgulho, assim, ver você com essas músicas na rádio, rádio que popularmente não toca um rap, né? Porque eu lembro de comprar CD, assim, do Rashid, Terra Preta, Projota, em porta de show por R$5. Na minha mão, talvez. Agora ver vocês tocando, assim, em rádio, pô, é legal pra caramba, assim, parabéns. Da hora, Bruno, satisfação mesmo. A gente vendia o CD na porta do show mesmo. Você pegava, fazia os CDzinhos e vendia na porta do show? A gente não tinha gravadora, show, nada. A gente saía no show de todo show de rap. E saía vendendo. Na porta vendendo 5 contos. Puta, que legal, cara. Show, em algum momento você falou assim, meu, acho que vou ter que fazer outra coisa. Várias vezes, né? Você falou assim, putz. Esse era o grande problema. É porque enfrentar... a vida tá correndo ali do lado, você tem conta pra tá pagar. Com 20 e poucos anos, tá lá com 20 e poucos anos, as coisas acontecendo. E a cobrança da família aí também. Você, né? Acontece o quê? O seu amigo que tem um trabalho tradicional, legal, né? Comprou na prestação um carrinho, ou tirou uma moto. As pessoas estão correndo, estão com. Estão evoluindo e você tá ali, né? E você tá agora, lá. Agora, batalhando, mas você pensou, falou assim, ó, meu, acho que o meu limite é tal tempo. Não, eu não pensei assim, eu fui até onde dava mesmo, assim, eu acreditei vou até muito. O fim, vou até mas o fim. Aí e alguém da tua família fez isso? Deu certo antes da existência. É isso aí, né? É isso aí, não tem que desistir não. Alguém da tua família te perguntou, te falou, tentou te desmotivar inconscientemente, sem maldade, do tipo assim... Para com isso, cara. Esquece música, vai trabalhar, procura fazer outra coisa. Não, minha família mesmo assim, tipo, meu pai, meu irmão, o pessoal dentro de casa... Sempre incentivado. Sempre incentivaram, mesmo que... Olha o outro no telefone. Os amigos. Ouvindo o áudio do WhatsApp lá. Mesmo que, às vezes, não era um lance de, tipo assim, vai lá, corre atrás. Mas, pelo menos, não me impediam, sabe? Uhum. Tipo, não, acredita, vai. Aí, então, eu fiz até faculdade, eu estudei educação física, inclusive. Que eu joguei futsal quando era moleque. Você era goleiro, né? Era goleiro aqui, de futsal. Ó, o Bruno, é mesmo? O Bruno Tellini falou aqui, ó, o Benjo, o Projota era bom goleiro. Jogamos os campeonatos de futsal na época de escola no Derville, em Santana. Oh, pode crer, isso mesmo. Você mandava bem no gol? Mandava bem, no futsal eu jogava bem, cara. Era um bom goleiro. E eu tinha uma noção com a bola no pé também. Então, às vezes, fazia goleiro linha. Golinha, também. Né? Eu gostava muito. Foi uma fase muito boa da minha vida. Mas falei 17, no máximo 18. Quem era teu ídolo? Dido, Cássio, o Ronaldo Giovanelli? Na real, não, porque eu era no futsal, né, cara? No futsal, aí tinha o Lavoisier, rapaziada. É verdade, Lavoisier. Lavoisier é laboratório, mano. De vez em quando. Ah, goleiro, Salame. Agora, o Projota, quantos discos você já lançou? Eu fiz muitos EPs, mixtapes. Muito single, né? Eu tive EPs, mixtapes, foram 5 trabalhos e mais um DVD independente também, que foi DVD de ouro, vendendo de mão em mão, vendendo? Desse jeito que eu falei. Quantos? Eu vendi 25 mil cópias do DVD. Caraca, velho! 25 mil? É exatamente a marca de DVD de ouro no Brasil. É verdade. E aí, agora, em 2014, no final de 2014, a gente lançou o primeiro álbum pela Universal Music, que é o Foco, Força e Fé. Esse é o primeiro, assim, oficial de uma... Sim, né, o primeiro álbum mesmo. Mas você já tem uma pancada de sucesso, né? Isso. Já são 100 e poucas músicas gravadas e registradas. O teu show dura o quê? Uma hora e pouco? Uma hora e pouco. Dá pra levar, né? É, entre uma hora e meia a gente vai. Qual foi a primeira vez que subiu no palco, Projota? Você lembra? Olha, Eu posso lembrar. A primeira vez que eu subi. Ou num... alguém te deu uma oportunidade em algum show ou não? A primeira vez que eu subi num palco foi um show que teve num telecentro, que era um projeto da prefeitura. Era onde tinha computador. Mas você já sabia ou te pegaram de surpresa? Não, vai lá. Eu já sabia. Foi já marcado, sabia. A gente tinha um grupinho, eu tinha 16 anos, a gente tinha um grupo. Deve ter ficado. Nossa, errei todas as letras, né? E, só que eu já fazia improviso desde aquela época. E aí já improvisou. Então, improvisou. Tá. Os caras não perceberam, né? Não conhecia a letra? Não sabia então, se estava então... certo, se estava errado. Ah, legal, que legal. Mas é da hora ser famoso, né? Show. Não, legal. Oh, sabe legal. Por quê, cara? Eu acho muito legal, cara. Fora o dinheiro, mano. Você come todo mundo. Você come uma global, já, né? Show do Projota já. Tem mulher pra caramba, hein? É mesmo, tem mulher. Ah. Show do Projota tem mulher pra caramba. Oh, que legal, mesmo. Cara. Isso é legal. Você pega legal até os feios. Ô, Domênico, o latino, velho. O latino feio daquele jeito. Passou geral, mano. Peraí, você falou. O show do Projota tem mulher pra caramba. É legal, depende pra quem. Mota, você acha legal que o show do Projota tem mulher pra caramba? Eu nem ligo, velho. O Mota não gosta, mas ele já mexeu umas gavetas aí que é amiga do Mota, hein? Que foi, ô Bruno? Eu falei que o Mota não gosta, mas ele já mexeu umas gavetas aí que é amiga do Mota. Ah! Viado! Mortinha. Nossa, qual a novidade? Mas ele é. Ele é um personagem, né? Eu quero pegar esse aqui que tá acompanhando o projeto. Peraí, não corta aí. Mas que gaveta do Mota que você mexeu? Ah, uma funcionária aí, deixa no gelo, vem já. Funcionária? Funcionária? O Mota trabalha nos programas aí da energia, né? Em outro. Ah, garoto. Mas já sei até qual é. Mas fala só a primeira letra. Não, é melhor. Não! Ô, oh, tá louco, velho? Primeira letra do programa. Vocês estão dando linha pra essa pipa, velho? Tem mais de uma com a mesma letra. Filho. Ah, para, ô. Ô. Me liga, lá, mano. Importante é dizer, vocês estão desviando o foco. Mas faz tempo ou é recente? Ô, Benjamin. Não, faz um tempinho já, Benjamin. Faz um tempo. Tá bom. Boa, fala, RG. Fala. Domênico, tá o maior tumulto lá embaixo, velho. Qual que é o tumulto? Como assim tumulto? Na portaria do prédio. Tumulto? Tá louco. Pô, tem uma... Olha, por baixo, umas 30 garotas pra subir. Você tá louco. É, tô falando sério. É mesmo. Pô, o que você falou? Sério. O que é? Tá embaixo, na portaria do prédio. Mas libera as mulheres pra subir, ué. É, vamos subir. Você libera esses puta cara feio. É. Liberou as meninas. Só tem cara feio aqui, velho. Olha lá os caras aqui, meu. Aquele ali, Dan Top ali eu gosto. Você coloca. Ele é meu motorista. Aquele ali eu adoro, velho. Olha lá. Ele mota. De chocolate, adoro. Você vai rindo. Adoro, velho. Sensação. Ô, Projota. É teu motorista? É. O Motinha falou que pegaria. Fácil, velho. É, mãe. Aquilo ali dava casa, comida, roupa lavada e 2 mil por mês. É mesmo, Motinha? Ali não tem conversa. Não sei se ele pega esse motorista. Você chamou o cara de Dan Top? E você come Dan Top? Adoro, velho. Chocolate é comigo mesmo. Ô, Mota, um pacote de bolo. Chocolate eu gosto amargo, crocante, com morango, minha benta, velho. Motinha. Se tiver chocolate, tô dentro. Ô, Mota. Não é não, Tati? Vocês vão dar corda pro Sensação mesmo. Ele gosta, ele gosta. Sensação. Ô, Sensação, ó, você já foi. Obrigado, vem aqui, Sensação, dá um aqui no ar. Ô, Sensação, você já foi? Pera aí, deixa eu colocar. Senta pertinho do Mota aí. É o 9, esse aí? Fala pertinho aí, ô, Sensação. Você já foi? Aqui, ó, no lado do Mota, Sensação. Você já foi enxavecado no ar, Sensação? Pera aí, fala pertinho aí. Não, nunca. E como que você se sente? Oh. E é cheiroso, hein? Olha, eu vou falar que o Sensação tá gostando, viu? Só um minuto. Pera. Fala com o Sensação. Peraí, deixa o Mota se acomodar aí, Sensação. Eu vou falar. Ô, Sensação, Projota, olha lá. Já pegou coisa pior e pagou, vai. Ô, Projota, eu vou falar um bagulho pra você, velho. O Sensação tá gostando, velho. Ô, Sensação, que história é essa aí, velho? Eu sou casado com uma russa. E daí? Eu não sou ciumento. Ó, oh, só pra terminar então, Sensação, dá um selinho no Mota aí. Aê, garoto! Ô, Projota, você pensou que isso fosse acontecer aqui? Não é possível, né? Negão desse tamanho, né, meu? Você tomar um beijo, velho. Relaxa, você vai se surpreender com as coisas que acontecem por aí. Ô, Bruno! Ô, Domingos. E aí, cara? Vamos falar do tricolor, meu Deus, daqui a pouco. Não, que tricolor aqui. Tamo com o Projota aqui. O Projota, você quer falar mais alguma coisa? Ele ligou pra falar com o Projota. Pô, eu queria só falar uma coisa assim, dentro de várias músicas que eu gosto muito do Projota. Teve uma que ele lançou recente, que é Irmão. E falar pra ele assim que essa música retrata muito, tipo, da vida minha com os meus amigos, assim. Pode crer. É, felizmente consegui sair da periferia, tô alcançando aos poucos aí meu lugar ao sol, e essa música aí fala a realidade, tipo, tempo de muita gente que sai de um colégio público, que não tem uma opção de diversão no final de semana. É rei irmão, né? A amizade prevalece. Assim, rei irmão, né? Rei irmão, isso mesmo. Pô, da hora, Bruno. Essa música aí é muito importante pra mim. Eu fiz ela feliz pra caramba mesmo. Mandei pros meus amigos pelo WhatsApp no dia, os moleques tudo choraram, mano. Foi engraçado, tá ligado? Ah, um grupo lá. Comigo aconteceu a mesma coisa, assim, tipo, a primeira vez que eu ouvi, eu mandei pra alguns amigos e os caras me ligaram, tipo, chorando mesmo, velho. Pode crer. Porra, virada a música. Cara, não, é aquilo que eu te falei, Projota. Toda música, toda tem um clipe, cara. Todas acho que tem. Essa, por exemplo, tem louco, esse vídeo, cara, né? A gente sempre tenta. Olha lá, fazer, caraca, olha o que tem de mulher, velho. Ai, Projota! Você não acreditou, essas lá, meninas galera, me seguem em todo lugar, mano. Então, velho, meu. É, o Projota tá chorando a outra. Projota, você é um brincalhão, Projota. Você deve ter passado tudo ali, né, Projota? As meninas têm 11 anos. Liga, essas meninas tudo menor de idade. Ah, não são, não. Tem umas que não são, não, ali. Ó, põe elas aqui dentro. Ah, não. Olha que ela tá chorando antes de entrar, velho. Tava. Vem Projota! Olha o Trojota! E ela se arranha? Outro lá veio aqui pagar pau. Arranha, bate! Eu sempre tô com a mão machucada. Fila, vamos juntar todas, pera aí. E aí, como é que é? Vocês gostam? Tem violência, vem, calma. Qual é a música do Projota? Pera aí, deixa a porta. Ó, deixa entrar todas as meninas aí. Qual cabe, velho? Vocês vão cantar uma música agora do Projota. Qual que vocês vão cantar? Canta uma! Então escolhe uma aí e canta! Qual você quer, Ti? Ai, Ti! Manda! Vai, Ti, escolhe uma, é só. Ti! Ai, Ti! Manda! Vai, Projota, escolhe uma! Canta rei, irmão, tava tocando. Ela é política aplicada em conversas banais. Se ela tiver muito afim, seja perspicaz, ela nunca vai deixar claro. Lançamento, hein? Sinais, é o paraíso. Só escuta seu cartão e postais, não tem juízo. Você já teve, a gente não tem mais. Ela é um barco mais volado que aportando o seu cai. As outras falam, ela chega e faz. Ela não cansa, não cansa. Não cansa jamais, ela dança, dança. Dança demais, ela já acreditou no amor. Mas não sabe mais, ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás. Não quer 5 minutos no seu banco de trás. Só quer o desatado e os 40 reais. Ela é uma letra do Caetano com flow do Racionais. Hoje pode até chover, porque ela só quer paz. Ah lá, sensacional. Da hora, mas peraí, vamos ver essa meninada aí, tá firmeza mesmo. Quando o Projota vai entrar no palco, qual que é o grito? Vai, vamos lá, vamos ver. Qual que é o grito pro Projota quando o cara entra no palco? Tem grito quando ele vai entrar? Aqueles gritinhos de cacazete. Ó, quando ele tira a camisa no palco. Ó, quando ele tira a camisa. Quando ele tira a camisa no palco, o que vocês fazem? O Projota nunca tira a camisa no palco. Você não tira a camisa. O Projota nunca tira a camisa no palco. Que legal, ô Projota, mas esse carinho do povo. Vocês, é peraí, vocês rasgam a camisa dele? Quero ver rasgar agora. Não, tá louco, velho. Você tá louco? Não. Benjamin é um maluco, velho. As minhas vão pular a mesa aqui, velho. Agora quer ver o que é popularizado? Ô mulherada, ô mini mulherada, quer ver como que é popularidade? Mini mulherada. E o Estádio 97, vocês conhecem? Não. Putz! Então vamos fazer uma promoção aqui, ó. Pegou, né? Essas meninas aqui são do tipo que não sabe o que é impedimento. Eu sei, tá? Então, Domênico Gato, a gente podia fazer uma promoção. Duvido. Ó, a primeira delas, que cegar o Mota, o Projota dá um do seu. O Mota é esse aqui, ó. Todos os olhos. Só um. Tem que pegar o Mota. Quem deve. Vocês têm. Todas têm menos de 18 ou não? Projota é diferente ali, velho. Tem 18 mesmo? Não. Todas vocês são menores? Quem é maior? Levanta a mão, quem é maior? Não, melhor não. Só tem duas maiores. Rapaziada, vocês podem parar de agitar isso aí, senão vão falar que o Projota é cafetão. Alguma coisa desse tipo aí, que o Projota tá aliciando as meninas. Verdade, hoje em dia tem uma patrulha. Vem cá, você faz o gorrinho, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Vem cá, fica perto do microfone. Se tiver o Projota e o Mota, aquele gordo escroto num penhasco, você tem que salvar um. Quem você salva? Projota, com certeza. E Projota rima. Mas que pergunta idiota, velho. Idiota, o fã clube do Projota aqui, ele faz essa pergunta idiota. Se, por exemplo, é só um exemplo. Se o Projota falasse assim, ó, nós vamos embora, nós dois, sumir desse mundo. Mas pra isso, você tem que jogar o Mota num penhasco de 6 mil metros. E entregar o Mota numa mala pro Projota. Você faria? Sim. Ô, Benjamin, Benjamin. Ô, Benjamin. Benjamin, você não ouviu o que essa aqui falou? A gente amarra ele numa... A gente amarra ele numa pedra e joga pro tubarão. Pera, pera, fala. Fala aqui, ó. Fala. A gente pega, amarra ele com uma corda e joga no tubarão, porque aí, né? Vai provar mais nosso amor por ele, é isso que eu fui mais tempo com a gente. Não, vocês gostam. Não é possível, vocês gostam tanto assim do Projota? Cuidado, Projota. Vai aparecer o mais bonitinho, eles vão deixar você pra lá. Falso. Tudo falso, velho. Vem cá. Pera. Ô, Paty, vai lá no microfone, Paty. Fica pertinho. Paty, você mesmo, Paty. Tem cara de Paty. Paty. Mas tem cara. Não, fala perto do microfone. Ô, Paty. Ô, Paty, quantos. Paty, é Paty. A Samara, Samara, vai. Fala. Tainá, quantos shows do Projota você já assistiu? Uns 10 shows. Você já invadiu. Mas você já, vocês todos aqui, vocês já tiveram contato, que eu digo, é pessoal, de como. Pessoal. Não, nunca? Vocês nunca tiraram, por exemplo. Vocês nunca tiraram uma foto com o Projota? Ah, eu acredito! Essa menina. Benjamin não vale nada, velho. Essa aqui de toquinha aqui, ó. É a mais doida que tem. Essa menina vai em todos os shows. Quantos você já assistiu? E o pior, hoje. Hoje, incrivelmente, ela não tá com a mãe dela. A mãe dela vai em todos os shows. O Instagram da mãe dela é tia do rap. Arroba tia do rap. Mas vocês aí, galera, acesso tia do rap. Vocês não têm uma foto com ele? Eu não. Ah, é agora? Tira a foto aí, vai. Vem aqui. A gente tira quando eu sair. A gente tira quando eu sair. É só um minuto, só um minuto. Benjamin, estraga todo o programa, velho. Tá muita bagunça aqui. Não é assim que funciona. Calma. Bruno, um grande abraço pra você. Ô, Domênico, obrigado pela oportunidade aí. Obrigado. Eu sou muito fã, cara. Escuto vocês aí desde que eu tô no primeiro ano do colégio, faz tempo. Tá bom. Hoje 1-0 é goleada e vamos tricolor. Tá bom. Obrigado, Bruno. Um abraço. Um abraço aí pro Leandrinho e pro Rodrigo que estão ouvindo. Valeu, cara. Um abraço. Falou, tchau, tchau. Antes de eu partir para a terceira e última ligação, o Projota, gente, ele precisa ir embora às 19h15 que me passaram aqui. Né, Projota? Sim. É verdade. Tem show, alguma tem coisa? Compromisso agora, né? É. Projota, eu queria, olha, do fundo do coração, agradecer muito. Sangue bom, Projota. Já percebi que você tem uma história de vida muito legal, muito batalhadora. E eu adoro esse tipo de coisa, cara. Eu acho que é legal quando o cara vem do nada e consegue sucesso. Olha, eu tô muito feliz de estar aqui. Tô muito feliz de verdade de estar aqui. E o estilo de você faz, eu gosto pra caramba, velho. Eu ainda, até hoje, não tinha feito, assim, nenhum programa de esporte, de futebol, tá ligado? E eu gosto, me amarro, tá ligado? Tem que vir até com mais tempo depois. Em algum momento a gente falar de futebol, que hoje nem falei de futebol. Claro, vem mais então, aí, Projota. Sou fã também. Fã clube, Projota. É. Obrigado mesmo pelo espaço, todos aí. Legal. Quem tá em casa aí, liga muito na energia, pede Projota, ela só quer paz, tá bombando. Então, vamos ver, você sabe essa? Não... Sabe, então vai, tá, elas cantaram essa. Ah, então canta outra. Qual? Mas peraí. Escolhe mais uma aí. Projota, você escolhe. Aquela que ele... E, ó, tanto faz. Mas peraí. Antes delas começarem a cantar, a menina que cantar mais alto, a gente vai dar o WhatsApp do Projota. Vai, Projota, escolhe uma aí. Canta mulher. Mulher. Como é que é? Ó, quem cantar mais alto, então, nós vamos dar o WhatsApp do Projota, vai. Tá bom. Um, dois e já! Não, canta a gente. Vamos todo mundo junto. Quando decidiu me ver, bateu no meu portão, com lágrimas no rosto, quase que eu sinto o rosto. Quando lembro dela assim, me abraçou apertado, num gesto desesperado, saudade mútua. Ela se entregou pra mim e disse que não tá bem. Fez meu olho brilhar, dizendo que tá foda em casa, que os problemas são demais. Capaz de se jogar no mundão, sem noção nenhuma do que pensou faz. Eu disse então, meu bem. Cê sabe que eu sempre te quis, que bom que veio me procurar. Se quiser desabafar, fica à vontade, mas com toda essa saudade eu nem vou te deixar falar. Mulher, cê sabe que eu vou te dizer, os seus problemas a gente tem que resolver, mas deixa pra amanhã, porque hoje eu vou te fazer. Mulher. Boa. Projota. A minha avó cantou mais alto no telefone, eu vou dar o WhatsApp do Projota pra minha avó. Projota, obrigado, Projota, irmão. Obrigado. Sucesso pra você, uma velho. Uma salva de palmas pro Projota hoje aqui no estádio. Sensacional. Só pro pessoal de São Paulo aí, só pra o pessoal de São Paulo aí, no dia 3 de abril tem show do Projota na Avenue aqui na. Quem Pinheiro. Vai? Quem vai? Vocês não entram. A gente entra assim, não, fala sério. É falso. Ô, Projota, se é esquema mesmo, você que. Tem que entra com a mãe. É natural, mano. Não, elas vão em todo lugar, elas vão mesmo. Porque se for. Se... A gente chegou, não tinha ninguém, eu não sabia. Não, porque se for esquema, a gente precisa também. Vocês vêm amanhã aqui pro programa? É legal, né? Legal. Paga diária, né, velho? Paga diária. Tá legal. Tem que chorar, tem que chorar. Tem choro. É nóis. Obrigado, Projota, um grande abraço, hein? Eu que agradeço. Olha lá, Mota, sensação veio te buscar, Mota, olha lá. Legal. Tá certo. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Vamos lá, né? Terceira ligação, afinal de contas, estamos aí no momento sem parar. Funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Querendo ir às cataratas do navio, vamos ver aqui, alô? Alô? Opa, quem fala? É o Vitor. Fala, Vitor, tudo bom, meu velho? Tudo bem, e você, Bruno? Bom, graças a Deus. Vitor, do que é o nome completo? É Victor Fortunato Fermi. E quantos anos você tem, cara? Eu tenho 25, Dudu. 25? 25. E 2.5, RG número 2. Ah, nunca mais, acabou. Acabou? Agora acabou, né? Acabou essa ladainha. Por quê, RG? Papinho. Como assim, ele? Ah, tava em Victor. Ah! Ah, caiu o caiu na fila! Foi pra fila, velho. Eles abalaram o carro. Sensacional, sensacional. Pois não. Amanhã você pega no replay a pergunta. Quem conhece o 97 aí? Ninguém. Com o Bozinho. Tá grilo, velho. Tá certo. E qual que é o bairro que você mora, meu velho? Mano, maluco. O Deus já vai acertar por causa do filho dele, mano, aí. Mora aqui no Parque Novo Mundo. Pô, você faz de brincadeira, nosso vizinho. Eu morei perto do Nipo ali. É, eu moro na rua do Nipo. Pô, então tá bom, quando você passa mal é 2 minutos, né? É, eu só tô vivo por causa disso. Você mora na Maria Fernandes ou não? Não, eu moro na Clóvis Rosa. Ah, do lado ali. Isso aí. Então tá bom, e o time qual é, Vitor? Ah, sobe o hino, né, mano? Qual hino? Coringão, pô. Ah, Corinthians. Ué, por que xi, o Cátia? Quando perde, é xi. É tradição. Não, mas peraí, o Palmeiras perdeu dentro de casa, tá capengando no grupo. Tá pegando onde? E o Corinthians perdeu. Ah, se acabar seu, tá classificado. Imagina, o Palmeiras joga duas fora agora, João. Tá lascado. Não pode ganhar fora. Tá lascado. Não pode ganhar fora. Em casa não conseguiram ganhar, vai ganhar fora. Agora é Cuca, ô João. É Cuca agora, João. Aonde? Segura a onda agora. O Cuca com aquela cara de choro, você acha que ele vai dar jeito a curto prazo? Vamos bater nesse nacional lá. Mas você acha que é curto prazo o cara consegue? E vamos ganhar o último caso. Você acha mesmo? Que a curto prazo ele consegue resolver? Acho que ele arruma esse ano ainda. Ah, então. Eu acho que é o Brasileirão só. Mas, ó, amigão, o Corinthians, apesar da derrota ontem pro Cerro Porteño, foi um jogo atípico, principalmente no segundo tempo, mas o time do Corinthians ele tem se mostrado confiável, cara. O time do Corinthians aí mesmo, em formação, é um time que ainda erra passes, é um time que de vez em quando fica nervoso, mas eu esperava talvez um futebol pior do Corinthians diante das circunstâncias. O que você acha a respeito aí dessa classificação do Corinthians na Libertadores? Ah, mano, eu até gostei do primeiro tempo. Eu acho que o Giovanni Augusto vai jogar muita bola ainda, mas o Guilherme e o André não dá, cara. O Guilherme, pra mim, ele é muito grosso e o André é muito juvenil. Ó, cara, sinceramente, com relação ao Guilherme, eu ainda acho que tá pesando contra ele a parte física. Eu não acho o Guilherme um jogador grosso, tecnicamente falando, não. O Guilherme é um jogador, tudo bem, ele tá longe de ser talvez aí um Neymar, tá longe de ser um Robinho em termos de qualidade técnica. Mas ele não é um jogador cabeçudo, não. Eu acho que quando ele tiver melhor fisicamente, eu acho que ele vai poder render mais. E com relação ao André que você citou, o André, cara, é aquele tipo de centroavante que eu também concordo, não é craque. Ele tá longe de ser um matador como o Ibra, por exemplo. Tá muito longe, anos-luz. Mas você tá brincando? Não, mas diante da realidade do futebol brasileiro... A gente achava que era. Diante da realidade do futebol brasileiro, pela campanha que ele fez no Sport ano passado, e sabendo que o Corinthians tinha o Wagner Love, eu acho que comparado um com o outro, entre Wagner Love e André, eu ainda acho que o André é mais jogador que o Wagner Love, pelo que ele vinha jogando. Porque o Wagner Love, mesmo ali encaixado naquele time do Corinthians, com o Jadson, com o Renato Augusto, com o Malcom jogando bem, o Elias voando, enfim... o Wagner Love, pra ele marcar um gol, ele perdia 4, 5. Não que o André não perca também. Inclusive, ontem perdeu o gol do jogo ali no final do primeiro tempo, uma cabeçada que se ele faz 2-0, matava o Cerro Porteño. Mas eu ainda acho que o André é melhor do que o Wagner Love. É que o contexto hoje não tá tão propício pra ele. O time do Corinthians tá sendo montado, o time do Corinthians ainda peca pelo desentrosamento, a parte física não tá 100% ainda, enfim. O time do Corinthians ainda é um time que não tá maduro. Mas eu acho que quando o Tite acertar esse time, acredito que na própria Libertadores ele consiga fazer isso ainda, eu acho que o Corinthians vai jogar um futebol melhor do que vem jogando. Mas o que tem a nosso favor, amigão, é a arena, né, cara? O aproveitamento do Corinthians na arena é muito bom, cara. Ah, é, lá é sensacional, né, mano? Lá é sem palavras. Eu fui uma vez lá no camarote que eu fui convidado. É, sem palavras. A arquibancada é sensacional, mas eu concordo com o Beija. Igual o Pacaembu não tem, cara. É, o saudosismo do Pacaembu é bem grande. Mas já que se a gente estivesse jogando no Pacaembu hoje, a gente estaria melhor financeiramente, né? Porque não teria essa bucha aí pra pagar. É, então, mano, é, são duas coisas distintas. O Benjamin elogia o Pacaembu, não pelo fato de o Pacaembu ser um estádio agradável pra você assistir o jogo, é porque é perto da casa dele. Não, senhor, o Pacaembu é sim, sim, vai. É arena Corinthians é agradável também, mas olhar. O Pacaembu é muito agradável. Então, mas você quando elogia você, o Pacaembu... Outro dia, você viu como você é mentiroso? Outro dia você falou que entre Pacaembu e Arena, você preferiu o Pacaembu. Então, porque eu acho o Pacaembu mais roots, mas o meu então, sentimento ele pode para... Achar mais roots. Não, mas peraí, o meu sentimento para com o Pacaembu é de amor, tá ligado? É aquele banheiro químico. Não, mas ô Motinha, o Pacaembu é aquele negócio mais roots, tá ligado? Aquele negócio torcedor raiz, alambrado e tudo mais. Tem mais. Não, eu adoro, eu adoro a Arena Corinthians também. Em termos de distância, pra mim, RG, é praticamente a mesma coisa. É. Eu saí do meu bairro e ir pra Itaquera, ou saí do meu bairro e ir até o Pacaembu. É praticamente igual, não muda nada. Eita. É, não, é verdade. É? É. De meu distância? Pra, sim, pra, de um pra outro é praticamente a mesma coisa, moto. Não muda nada, é 2 quilômetros a diferença. É. É, mas com relação ao Pacaembu, o Ben já gosta bastante porque ele mora ali do lado. Ele tropeçava no Pacaembu, portão de casa e batia a cabeça. Ele é de chinelo e cueca. Que engraçado. Ele pode gostar do Pacaembu. Eu não. Então, mas é que o mano é correria. Mas eu sou neutro. Explica o porquê. É sabão, você. Ele não gosta de o mano é correria, velho. O mano é correria. Mas, ó, amigão, com relação ao Corinthians ter a própria casa, eu acho legal também. Porque nada melhor, por exemplo, do que você ter o seu lugar para chamar de seu mesmo. O Pacaembu... Oh, o Pacaembu é pra minha casa, seu. Minha vida. Minha casa, minha vida. O Pacaembu, cara, por mais que o Corinthians tenha adotado como sua própria casa, mas era aquele estádio da prefeitura. Agora, Arena Corinthians, lá em Itaquera, é nosso, mano, é nosso. Eu acho que aquele negócio do Pacaembu mesmo, aí eu também sinto saudades, cara. Não vou falar que não. Eu gostava muito do Pacaembu, porque era aquele negócio com o maloqueiro, o pobre, o gordo, o feio. Tá todo mundo envolvido ali, tá todo mundo próximo. Só que isso vai ter uma consequência pra torcida do Corinthians, já tá tendo, né? O aumento do preço dos ingressos, né? Não, mas, ô Mota, praticamente não mudou, cara. O setor de arquibancada não mudou, tô falando pra você. O setor de arquibancada... Pra quem tem um sócio, por então, mas, fio, mano, você não acha que financeiramente hoje estaria melhor jogando no Pacaembu, cara? Então, sabe porque qual que é a diferença? Porque toda a receita que gera vai direto pros caras, entendeu? Então, mano, mas aí que tá. A diferença é essa. Toda arrecadação que o Corinthians tem com a sua arena, ela é depositada numa conta específica pro pagamento da mesma. Isso, exatamente. E eu concordo em partes contigo, porque esse dinheiro seria usado no futebol, talvez pra contratar mais jogadores, se fosse o caso, se o Corinthians estivesse ainda ocupando o Pacaembu. Isso aí. Mas eu acho que é legal também o Corinthians ele ter a sua própria casa, porque todos os times têm. O Palmeiras tem a dele, o São Paulo tem a dele, o Santos tem a dele. Eu acho que é importante pro Corinthians também ter um patrimônio, tá ligado? Por mais que isso custe, talvez, aí... uma certa grana, e o Corinthians ele vai capengar durante alguns anos para pagar, porque é realmente um valor alto, mas eu acho que é importante fazer aquele sacrifício aí para poder ter aquele patrimônio para você falar, esse aqui é o meu estádio mesmo, tá no meu nome. Mas, ô amigão, com relação, por exemplo, agora ao time do Corinthians aí pra próxima partida diante do Cerro Porteño, o Corinthians ele tem alguns desfalques ali, o Marlon e o Elias que estão machucados, e agora aí, por infelicidade, o André que foi expulso e o Rodriguinho também. Como podia ter desfalque do Bruno Henrique também, hein, pai? mano, o Bruno Henrique tá mal, tio. O Bruno Henrique, não sei o que tá acontecendo com ele esse ano, mas o Bruno Henrique caiu muito o futebol dele. Mas se você tivesse que montar esse meio campo do Corinthians aí e ataque, como é que você montaria se você fosse o Tite? O Luciano, no lugar do André. Acho que ele joga bem mais. Não é um craque também, mas é mais aplicado que o André. O André parece um morto. E colocaria o Willian pra ver qual é que é, pra ver se ele dá uma consistência parecida com o que o Ralf dava ao meio de campo. Sim. E é isso aí, mano. Mano, oi. Queria mandar um abraço pro pessoal do Milan aí, o Milan de Society, que até uma vez foi ver a gente jogar. Ah. O Milan que acabou. Trombei você uma vez num casamento de um amigo nosso ali na Vila Maria, casamento do Rubinho. Ô, Rubinho e a Julie, tô ligado. É, são parceiros. Ó, da hora aí, o Milan aí, o pessoal do Milan também aí eu conheço. Tem o Adriano aí. O Berlusconi. Eu conheço os raros, mano. Aí, você vê que eu sou do povo, Benjamin. Aqui não tem conversinha, pato, não, tio. O pato. Aqui não tem conversinha, não, mano. Tanto é que o time do Milan. Você é amigo do Berlusconi? Ó, o Milan ia de caminhão pros jogos. Tô mentindo? Não, mas ela é tudo uma caçamba. Ah lá, tô falando, Benjamin. Aí, mano. Eu já fui, mano. Já fui na caçamba, RG. Aí, caçamba, agora, isso é aqueles velhos tempos, né, mano? Não, eu sou do povo, mano. Sou do povo. Você foi, você é do povo. No casamento lá, mano, você foi mal humilde, trocou mó ideia. Os caras te zoavam. Você foi do povo. É a voz do povo, tá ligado? É, aí, ó. Eu sou humilde mesmo. Eu vou colar de novo lá. Eu fora mais cedo porque não tinha comida. Ah, mas daquele jeito. Tá com churras, né, mano? Senão é osso, mano. Mas então, firmeza, irmão. Obrigado aí pela audiência. Que é isso, obrigado vocês, tá bom. Aí. Falou, Vitor. Obrigado. Valeu. Vocês são impagáveis. Queria só mandar um abraço aí. Pode mandar rapidinho? Manda, fala, manda. Mano, queria falar. Mandar um abraço pro pessoal do Liga Nós aí. Liga Nós. Pro pessoal do Fênix, do Belenzinho. Mandar um abraço pra todo mundo que estiver ouvindo aí. Um abraço especial pra vocês aí. Oh, obrigado, parceiro. Tamo junto, mano. Valeu, meu velho. Um grande abraço. Valeu, meu velho, abraço. Mas é, cara, foi aí o momento sem parar do estádio 90. Ah, RG, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Fala, doutor. Como é que foi a partida do final de semana? Ah, falei ontem cedo, doutor. O que que foi? Legal. Foi papum, papum, acabou. Viu o que aconteceu com os homens? Acabou, destruímos lá na vila, velho. Ah, acabou, não, tudo. Não, mas não é isso. Não tô falando disso, não. O que você tá falando? Não, tô falando da partida pra Santa Isabel, onde você tem um sítio lá. Dizem que o sítio é maravilhoso lá. O RG tem sítio, é? Porra. Caçamba, é. Chopin, mas é teu mesmo, né, RG? É uma Chopin. Tem teu pedalinho. Mesmo. Tem pedalinho, RG? Não tem nenhum amigo que você ganhou de alguma... Aliás, esse aí já foi pedido a prisão dele, não é amigo, hein? Nem amigo, não. É, acabou de sair aí. Tô com a cabeça no travesseiro. E o travesseiro é teu, é do amigo. Sei que vou acordar. Tem problema nenhum, RG. Ô, RG, RG, os pedalinhos são dos teus netos? Pedalinho não? É tudo dos netos. É, tá com os nomes dos netos. Tá direitinho. Ah, então tá bom. Ah, não, doutor, você tocou num ponto que é legal. É legal pra caramba. Porque sempre que a gente vai pra lá, a gente vai... Sempre com muito cuidado, galera numa boa dentro do carro, cinto de segurança passado, velocidade obedecida na rodovia. Mas o mais legal é quando eu sinto assim, uma sensação legal quando eu começo a chegar no pedágio, Dodô. É mesmo, é? É porque eu tenho sem parar, velho. Ah. Aí eu entro naquela pistinha do lado, piscina. Ou do direito ou do esquerdo. Né? Ah. Tipo Vipão. Ah, e aí? Vai embora. E vou embora. Certo. Quarentinha por hora, numa boa. Quarentinha. Tranquilo, certo. Entendeu? Ah, entendi. É isso mesmo. Olha, vou dizer uma coisa. E você não passa mostrando o dedo, Domingo? Não. Pra todo mundo, eu passo. Não. Olha só. O RG joia. Falou uma coisa muito legal, porque dirigir com atenção é a parte mais importante da viagem, viu, mano? Claro. É, porque é uma campanha do Sem Parar pra você viajar seguro e chegar com tranquilidade. É chegar vivo, né? Chegar vivo é o objetivo. Isso é importante. Sem parar sua vida no seu tempo. Esse é o Estádio 97, pela Energia 97, que também vem em nome de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Esser, construindo com valor. Também em nome aqui de Chevrolet, feirão na fábrica da GM neste sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite. É, meus amigos, e agora, deixa eu ver aqui. Ah... Vamos falar de Extra. Olha só, amigão, você merece abrir o placar com o Extra é Gol. O Extra é Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. Se você estiver pensando em chamar os amigos e a família para ver um jogão em casa, já sabe, né? É melhor abastecer a geladeira com muita Itaipava. O Extra é Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. E você merece reunir os amigos, a família e torcer. Presta atenção. Cerveja Itaipava, lata 269ml, R$1,99. E na compra de 12 unidades, você vai pagar apenas R$1,59. É isso mesmo, você não está ouvindo errado, não. Cerveja Itaipava, lata 269ml, R$1,99. E na compra de 12 unidades, pague apenas R$1,59. Então não perca, hein? Corra lá pro Extra, você merece o Extra Gol, você merece mais, você merece um Extra. Mas lembre-se, hein, bebê, só com moderação. Bom, beijinho, isso aí, bebê, só com moderação, né? E seu estádio 97 na Energia 97, agora o Mano vai vir com um recado de Polo Ar, mano. Opa, é isso aí, Domênico Gato, o verão tá aí, né? E você vai ficar até quando sem seu ar-condicionado, hein? A Polo Ar-Condicionados, que é a maior distribuidora do país... apresenta a linha completa de condicionadores de ar inverter da LG. São aparelhos de alta tecnologia que economizam até 60% de energia, meu irmão. Olha só que baita economia, hein? Você vai abrir a conta no final do mês, você vai dar aquele sorrisão. Parece que você foi no dentista, né, velho? Vai até brilhar de longe seu sorriso, mano. E ó, tem uma baita dica pra vocês, hein? Hoje eu vou falar do ar-condicionado residencial Split Libero E+, de 18.000 BTUs da LG, cara. Ele tem um exclusivo filtro multiproteção, ele é mais econômico, repita, hein? Até 60% de economia comparado aos demais, hein? E a instalação dele é simples, é fácil demais, tá legal? Aproveitando esse clima de verão, a Polo Ar está com uma baita promoção especial, principalmente para você, ouvinte do Estádio 97. Liga lá no telefone da Polo Ar, que eu vou te passar agora, e fala, ó, sou ouvinte do Estádio 97, hein? Vai ter um descontaço, cara, especial. Liga lá, ó, 0800-889-8989. Vou repetir, hein? 0800-889-8989. Você encontra este aparelho que eu acabei de mencionar da LG e outros em condições únicas do mercado, tá legal? Então você já sabe, amigão, com a Polo Ar-Condicionado e a LG, você entra no clima! Ô, oh, mano! É, esse é o estádio, o que é isso? Velho do céu! Nossa, sou um cara... Aconteceu... Ô, Domênico, acabou de acontecer um lance aqui, velho. Tempo e placar lá em... Como é que chama o estádio do Rio? Monumental de Núñez. Monumental de Núñez. É... 6 minutos, 0 River. 0 São Paulo. 5, no meu tá 7 minutos zero, aqui. Zero, zero. É que a gente tá vendo de outro link, meu amigão. É 6 minutos. Olha, o Denis deu uma trabalhada agora, velho, que olha, salvou, viu, velho. Bola, mas é um jogo amarrado, porrada pra todo lado. A bola véio, bateu na trave, um cavalo, pingou em cima da linha. E o cara de São Paulo tirou, o outro cabeceou em cima do outro, em cima da linha, aí o Denis pegou. Tá certo. O jogo tão... Tá feia a coisa. Rolando. Mas... Começou agora há pouquinho, né? Quantos minutos? 7 minutos. 7 minutos. Meu tá no oitavo já. Estou iludindo o ouvinte. É, então quanto que tá no seu? Meu tá 0-0 ainda. Então pronto. Bom, deixa eu ver aqui as mensagens que chegaram também. Tranquilo, velho. Mensagem chega pra... Olha a diferença, velho. Se tivesse saído o gol lá, beleza, né, velho? É. Ah, não, daqui a pouco vai sair, eu vou ter que falar. Ó. Vai anotando, vai anotando. Hoje é o último dia, hein? Último dia, hein? Deixa eu lembrar mais uma vez aí que amanhã, o primeiro ouvinte que entra no ar aqui... Ganhou. Escolhendo um dia. Um desses dias que passar nos aviões. Escolhe o dia. Tá. Assim, ó. Ah, tal dia. Qual passaram, dia? Sei lá, N aviões. Acertou. Se N. O cara acertar, RG. O que acontece? Ganha na hora a viagem pra Barcelona. Oh, caraca, Domênico, gato. Tô falando sério, velho. Esse é o passaporte, velho. Sim, e tem que ter passaporte. Aí tem esse detalhe, tem que ter passaporte. Você e o seu acompanhante, tá bom? Agora, se o cara errar, RG, não tem segunda chance, hein? Tem esse detalhe também. Se o cara ligar e falar assim, vamos supor que passaram 3 aviões naquele dia que ele falou, e ele mandar 2, ele dançou, não tem segunda oportunidade. Errou, vai. Aí o que acontece? O segundo ouvinte que tem a chance. Que foi o que aconteceu na primeira vez. Tá bom? Então vai anotando, vai anotando. Deixa eu ver aqui. Quem mandou aqui? Felipe de Oliveira Arruda. Tem gol! Tem gol? Não, bluff. Expulsa, juiz, pelo amor de Deus. Expulsa. Na circuncisão, cortaram mais do que deveriam. Cortaram o seu senso de ridículo, não é? Então toma um cartão vermelho aí. Aê, juiz, é isso aí. Finalmente trabalhou, juiz. O Denis trabalhou. O juiz é bom, aqui. Né? É bom sempre. O Denis trabalhou novamente sempre. Aqui numa jogada do River Plate. Nossa. E aí deu um foco na cara dele e gritando assim, ó, não vale bica, pô. Os caras tão fuzilando o cara, Domenico. Nossa, o River tá indo pra cima, velho. 6 defesas já em 2 minutos, velho. O River tá assim, é? Tá indo pra cima. Pô, você queria que tivesse gol. Não, eu pensei que o River fosse um time... Pô, é o campeão atual, Dodô. Ah, mas não é porque é o campeão, porque eu acho que foi o melhor. Ah, foi campeão com a calça na mão. É, eu também acho. Ó, o D'Alessandro tá no banco. Eu acho que o Rosário é melhor que o River. Oh, e aí, Dodô, e é muito sensacional mimimi. O programa, hein? Altíssima qualidade, sou o Felipe Carica. Estamos aqui escutando aqui enquanto, quem? O Vini, o Tony Ramos, está fazendo aí o jantar. Abraços, sempre impagáveis. Manda o chupa mano. O cara é o São Paulino de Guarulhos aqui. Impagáveis não, velho. Pagáveis. Vai se lascar. O resto é impagável. Olha, quero dizer, e quero pedir até desculpas, porque... Teve muita gente que fez pergunta pro Projota. É, aqui. Não deu, velho. Mas não deu tempo. Muita gente, não né, deu tempo. Mas ele voltará. A gente voltará. Passa o telefone dele, aí você pergunta direto. Mano, pegou o WhatsApp dele e vai sortear depois. Thiago Finão Costa mandou aqui. Boa noite, Dodô, tudo bem? Acabei de ligar o rádio agora e não sei se vocês já comentaram aí, mas hoje Faz 28 anos que o Andy Gibb faleceu. Andy Gibb. É, se puder, toque a versão aí do Our Love, do show One Nine Only. Quem foi Andy Gibb? E os Bee Gees homenagearam o irmão dele. Abraço, sou muito fã. Cara bom, hein? E o estádio, do estádio também de todos vocês. Saudações, Corinthians. Era o Bee Gees, mano. Cara, era bom demais, cara. Bee Gees era da hora. Não, falta um. Tem um só, RG. O mais velho, filho. Foi morrendo do mais novo. Benjamin, nota do Bee Gees. É, tá expulso? O Benjamin falar. Não gosta de nada, velho. Se não cultuar o capeta, se não cultuar o Satanás, ele vai falar que é uma porcaria, velho. Ele fala mal de Beatles, cara. Não. Bee Gees, três meses. Caraca, velho. Benjamin falou. Ainda bem que eu te expulsei. Ainda bem que ele tá expulso, nossa, né, velho? Falou mal de Bee Gees, velho. O cara conseguiu. É, tá louco. Ah, RG, você tá louco. Caraca, velho. Aí ele fala que o mano que não gosta de nada. Não gosta de porra nenhuma. Dodô, quem é que seria o camisa 10 que o Matos traria pro Cuca? Quem pergunta foi o Caio Alves. Não sei, Caio. Não tenho a menor... Olha, menor ideia, hein? Menor ideia, né? Deixa eu ver aqui quem mais. Ítalo Galo. Ele tá enchendo o saco aqui, velho. Quer conversar você? Não. É, ele tá enchendo o saco. Esquece que estão no rádio. Não é possível. Benjamin tá destruindo o Bee Gees aqui. Fala, galera do estádio. Um alô aqui do Japão, mano. Olha só. Opa, é o Nara. E o cara é corintiano aqui, ó, mano. Oh, bom dia, irmão. Bom dia. Japão. Lá é bom dia. Bom dia. Tá bom dia. Lá o quê? 8 da manhã? Não, 7 horas. É, quase 8 da manhã. Pelo menos desde junho. É por aí. Né? Fala em Japão, mandar parabéns pro nosso Rudy. Aniversário do Rudy hoje. Hoje? Mas é hoje o aniversário dele? É, aniversário dele. O Rudy, o Rudy Landucci. E por que ele não veio trabalhar? Esse é um vagabundo, não faz nada. Peixinho, velho. Peixinho. E tá gravando aí. Que coisa, hein? Aí fica com essa desculpa que tá gravando. Você grava todo dia. No estúdio do Bootman. Não é brincadeira. Bootman? Mas ele é passivo ou ativo? Tá Marcel Sampaio mandou aqui. É, pessoal, todo mundo reclamava que o Valdívia, né, era chinelo e tal. Isso acabou com os problemas com o CX-10. Aí agora ninguém mais pode falar do Mago, hein? Abraços. É, pois é, cara. Os jogadores passam por lá e por lá permanecem. Vamos aguardar. Mas o Couto Xavier daqui a pouco tá voltando, velho. Eduardo Cavacami. Fala, Domênico, ajuda aí, cara. Quantos aviões passaram hoje, hein? Eu saio às 18 horas do trabalho. Eita. E eu não tenho como ouvir antes. E bicho, hoje eu anotei dois, dá uma força aí. Olha, cuidado, então anota aí. Passaram 15 aviões. Isso, não, Domênio, pode enganar. É brincadeira, né, velho? Você não vai dar de mão beijada. É uma promoção, o cara tem que seguir, velho. E uma observação, Não dá, né? Quem cabe cama, estraga o colchão, velho. Cuidado. Sensacional. Trocadilho, nota 10. Vamos. Hoje tá impossível, né? É impossível, velho. Verdade. Estádio 97 em nome de BV Financeira. É, você tá precisando de ajuda pra pagar as contas de início de ano, né? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina, hein? E o Estádio 97 vem também em nome de Esser. Vai, Benjamin, agora que acabou a sua punição, você pode falar, vai. Ô, Dodô, você vai comprar um apartamento? O que é que você quer, hein, amigo? Você quer confiança? Então presta atenção. A Esser tem mais de 50 anos de realizações. Você quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Tijolo, amigo, é moeda forte. Você quer localização? Presta atenção. Os imóveis da S estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Olha, em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde, o Morumbi, o Pacaembu. Você quer um novo? A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. E olha, se você quiser ouvir quem já comprou, uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento da Esser. E olha, uma aprovação de 92% não é para qualquer um. Então, se você quiser qualidade em cada metro quadrado, já sabe. É Esser que você quer? É Esser que eu quero. É só ligar, anota o telefone aí. 3666-0900. 3666-0900. E fale com um consultor Esser. É isso aí, amigão. Um abraço pro Rafa, Paul and Horn e para toda a família Esser. É isso aí, né? Esse é o Estádio 97. Vamos lá, Motinha. Como é que tá lá o jogo, Motinha? Ah, aqui no meu, 15 minutos, 0x0. Pegado o jogo, hein? Como é que tá aí? Pegado, velho. Pegado, mas agora o São Paulo tá atacando, finalmente. Atacando, teve dois escanteios. Fala, mano. Já foi o escanteio aí, mano? Já. Então não foi gol. Farinha, não, Mota, tá parou, chato isso, velho. Tá aqui no meio campo. Agora o River vai matar. No! Oh! Oh, burro! Fala, mas é Lugano, Dios! Ô, oh, já foi ali. Só repassando a informação aí, Domênico, é que a CBF já divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro nas duas primeiras rodadas aí. Boa, mano, já vão perder, né, mano, o primeiro jogo, né? Vamos repetir aqui, ó. O Botafogo vai virar o São Paulo. É, boa. Vamos golear. Ó, dia 14... Peraí, vamos lá. É, primeira rodada acontece 14 e 15 de maio. Certo. É, Botafogo e São Paulo, Flamengo e Sport, Corinthians e Grêmio, Palmeiras e Atlético Paranaense, Internacional de Porto Alegre e Chapecoense, Curitiba e Cruzeiro, Figueirense e Ponte Preta, América Mineiro e Fluminense, Atlético Mineiro e Santos, Santa Cruz e Vitória. Quer a segunda rodada também? Pode ser, mano. Como é que vai ficar aí? Segunda rodada acontece entre o dia 21 e 22 de maio. Vamos lá. Vitória e Corinthians jogando lá no Barradão. Fluminense e Santa Cruz, São Paulo Internacional de Porto Alegre, Santos e Curitiba, Cruzeiro e Figueirense, Grêmio e Flamengo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, Chapecoense e América Mineiro, Ponte Preta e Palmeiras, Sport e Botafogo. Legal, boa. Ou seja, vamos bater, ó, 6 pontos nas primeiras rodadas. Grêmio e Vitória. Ah, quer apostar? Grêmio e Vitória. Quer apostar? Bacana. O Grêmio é freguês do Corinthians em qualquer setor, mas o primeiro jogo é aqui. Quer olhar aí os históricos? Vamos ver aí. O Grêmio deixou de ser um time top. Não. Vamos ver o histórico, amigão. Em 2011. É, deixa eu ver. Último título do Grêmio. Domênico, bota aí o histórico aí, Domênico. 2011 não. Pra falar a verdade, foi 2001. E foi o último título contra do Grêmio. Contra quem que foi, mano? Tá certo? Porque depois eles vão querer falar de 2005, a Batalha dos Aflitos, velho. Eu não falo de Batalha dos Aflitos, velho. Você fala assim. Você tá, tava equivocado. O último título do Grêmio aí, expressivo, foi uma Copa do Brasil contra o Corinthians em 2001. Ponto. De lá pra cá, o Grêmio só ganha gaúcho e olhe lá. Vamos ver aqui. Ô, Domênico, vê aí pra mim o histórico aí, Grêmio e Corinthians, por favor. História, peraí, não, aqui não, deixa eu ver aqui, acho que aqui, ó. Vê no geralzão aí, Dudu. Geralzão. E gol do São Paulo. Quê? Gol do São Paulo. É sério? Aqui não saiu ainda, pô, não fala! Spoiler não, velho! Ganso, Domênico. Peraí, deixa eu ver aqui. Um gol de primeira, ele bateu de primeira e o Benjamin... Mano, foi spoiler agora. Não, tem que informar o ouvinte. É, um gol de primeira aqui, velho. GOOOOOOOOL! Chupa, Benjamin! Se eu ganso, chupa, sombra! Chupa! Não, mas foi um golaço, ó. Dodô, a bola sobrou, ele pegou de primeira. Se eu ganso... O Ganso fez 1-0 contra o São Bernardo. Já no meu Twitter. Vamos esperar acabar. Aí eu fiquei quieto. Calma, espera acabar. Toma! Chupa. Contra o River. É ruim. Foi golaço, foi golaço. Golaço de 100%. Ah, chupa, sombra! A febre! Olha. Ó, oh, golaço, velho. Deixa eu colocar uma trilha aqui, pera meu só. Meu Deus. Mesmo. Coloca aí, Domênico. É muita camisa. Coloca a trilha, Domênico. Calma. Olha lá, Dudu. Olha lá o gol, Dudu. Olha o gol, Dudu. Tiver o gol? Não, já foi. Já foi. Foi mal. Ganso. Ganso. Olha só, acabei de ver aqui. Temos Corinthians e Grêmio, todos os jogos já realizados. Tivemos aí um total de jogos, 83 jogos. 83? Bastante jogos, hein? Bastante. É, porque são dois estados diferentes, né? 80 total de gols, 203. 203 gols, bastante. Tivemos 20 empates. 20 empates. O Corinthians tem 30 vitórias. 30 vitórias, de 80. 93 gols marcados. E o Grêmio tem 33 vitórias. Ai, nossa, que diferença. Ai, meu Deus. Ah, mas é maior, desculpa. Então chupa, seu trouxa. É maior, 33 é maior do que 30. Internacional, não do Grêmio, seu trouxa. Vamos lá. É, segundo o Ibope, isso daí é empate técnico. Tá certo? Peraí, segundo o Ibope é isso daí. Assim, você vê aquelas pesquisas lá, o cara pega e fala, então, presidente, não sei o que. Mas aqui é um ponto a mais, um ponto a menos. Não, que um ponto a mais, que um ponto a mais. O Ibope fala, é dois pontos a mais ou dois pontos a menos. Não, é isso não. Lógico que é. Dois pontos a mais ou dois pontos a menos. Ou seja, você tira dois pontos aí, dois jogos do Grêmio e dá dois pontos pro Corinthians. O senhor disse que era freguês. Não, mas era freguês. Domênico, você não tá entendendo. Ô, mano, assume que dói menos, mano. Fica na pianinha aí, bacana. Escuta, só um minutinho, que é rádio, cada um tem que falar um pouco, senão o ouvinte não entende. Ai. O negócio é o seguinte, com relação aí ao confronto, Domênico Gato, uma coisa é você pegar e falar, nossa, tem 15 vitórias a mais. Isso sim é um negócio cabroso. Agora, por exemplo, Corinthians e São Paulo é um grande freguês do Corinthians. É. Agora, quando você pega, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Grêmio, são confrontos nivelados. Quando você pega e fala, pô, tem 5 a mais, tem 3 a mais, tem 2 a mais, tem 1 a mais, é um empate técnico praticamente. Porque num confronto que tem 80, 90 partidas, velho, 5 a mais não modifica tanto. Então faz assim, meu amigo. Olha, quando você passar na vitória, você vem falar comigo, Corinthians chupa. E São Paulo, realmente o mano tem razão. Quanto que é Corinthians e São Paulo, Dudu? São Paulo é 123 pro Corinthians, 101 pro São Paulo, 102 empates. 22. É, tem 22 bastante, de diferença. É, isso aí. E Palmeiras e Corinthians? Boa, Denis. Posso ver. Palmeiras e Corinthians, como é que é, mano? Tá uma partida agora. É freguês também, ô Domênico? Tá uma partida a mais. Tem muito mais que eles. Mas que muito a mais, é bêbado, tá? Ah, juiz! Tá agressivo! Tá agressivo com você, tá agressivo com todo mundo. Agressivo. Pessoal no carro, não, querendo... O mano é 880, então ele dá palavras de sabedoria. Ô, Vieira, o Benjamin Palmeiras tá conseguindo assistir o jogo. Temos. Peraí. Mas você passar o dado. O Benjamin não tá conseguindo acessar aqui o canal que tá passando o jogo, porque o pacote dele não está incluso esse canal. Isso aqui tá errado o cacete. Eu vou falar. É um mão de vaca de primeira, viu, velho? Mas não é, a Premier não passa a Libertadores. Olha aqui, ó. Só para concluir, então, Palmeiras clica e Corinthians aqui, tá, é o seguinte, temos 349 jogos. 349. 349 confrontos. 107 empates. Tá. Temos 120 vitórias do Corinthians com 467 gols. Caramba. 122 vitórias do Verdão, 504 gols. Então é freguês também? Então tá bom. Tem a dúvida. Freguês teu fiosco, que o Benjamin me resetando o tablet aqui para ver se... Que fase, velho. Que coisa, hein? Este canal não está incluso no seu pacote. Tá. Domênico, posso falar um negócio? Ah. Vai que é legal, Domênico. Acho que é legal. Vai que é bacana, Domênico. Mas o recado agora é do Sombra, de Chevrolet, né, Sombra? Está aqui a melhor oportunidade de comprar seu carro novo. E você já sabe, quando a Chevrolet abre os portões da fábrica, até quem não esperava fecha negócio. Feirão na fábrica da GM. Venha comprar direto do pátio. Quer mais? Só aqui você compra um Onix com motor 1.4 pelo preço de 1.0. É o carro mais vendido do Brasil com motor 1.4 pelo preço da versão 1.0. Feirão de fábrica Chevrolet. É só neste sábado e domingo. Até quem não esperava vai se apaixonar. Mas corra que é só neste sábado e domingo na fábrica da GM. Das 9 às 20 horas na Avenida Goiás, 1805. Portão 1, em São Caetano do Sul. Boa sobra, obrigado. Esse é o seu Estádio 97, na Energia 97, em nome também de HDI Seguros e Debate Pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Ô, Motinha, fala da loja do Estádio 97, Motinha. Oh! Desculpa aí. Loja do Estádio 97. Ai, meu Deus do céu. Eu vi que chegaram cadeiras aqui. Calma, mês que vem. Esse mês é o relógio do Corinthians. Tá, bom. Então, ó, você quer uma novidade na loja do Corinthians, do Estádio 97? Quer ganhar um lindo relógio do Corinthians? Entre www.lojadoestadio97.com.br e faça uma compra acima de R$100. Comprou qualquer produto da loja do Estádio 97, você está concorrendo no fim do mês ao lindo relógio do Corinthians. Você pode presentear seus pais, seus irmãos, amigos, filho, namorado. É, não é corintiano, mas dá pra alguém, pô. Então acesse hoje mesmo, loja do estádio 97.com.br. E olha, mês que vem, ó, mês que vem vai ter um brinde aí legal, hein? É mesmo? O que vai ter? Não dá pra falar? Não, ainda não. A torcida verde vai gostar. É mesmo, né? É, então mês que vem, quem fizer compra também. Então todo mês aí, ó, vai ter uma coisa diferente pra vocês. É isso, loja do estádio 97.com.br ou então acesse também o Facebook Loja Estádio 97. É isso, Domênico. Boa, Motinha, obrigado. Vamos lá, Motinha, tempo e placar lá no Monumental. Monumental de Nunes. É 24, Mota. 24. Foi sempre um pra frente. São Paulo 1, meu Deus, eu acredito! São Paulo tá 2 chupa a 0. Sombra! São chupa, Paulo... Benjamin! São Paulo tá 2-0. E River. O gol do Ganso de falta. O dele tá com delay. É, o meu não veio. É. Cara, não tem o pacote. Você pega muito no pé do Ganso, por isso que no teu ele não faz o gol. Chupa, aí, Benjamin, meu Deus! Aí não passou no dele. Ó, vai não, ó, contra o River não vale, porque o Ganso só joga contra o Capivariano. Então, chupa, calma que não acabou. Sábado foi assim. Não admite, o cara fez o golaço, não fez. Mas o sábado também ele fez, eu também admiti. Pronto, não admitiu, não. Lógico que admitiu, não, sábado você falou, golaço. Ah, contra esse joguinho aí. Sim, também. Contra o Mogi, Capivariano, ele faz. Chupa, Benjamin. Acabou o São Bernardo São Paulo? 3-1. 3-1 pro São Bernardo. Aí nada, velho. Eu fui dormir. Aqui, ó. É, jogo internacional, assim, ó. River, tradição. Freguês de São Paulo. Bate na cara. Vieira, quanto que foi o jogo do Grêmio ontem que nós não falamos? 1-1, Dodô. Empatou, tava ganhando. Seja, já era, fora. Já era, pô. Por quê, mano? É o líder do grupo, mano. Deixa de ser burro. Você vê como você é burro. O Grêmio tá jogando agora duas partidas fora do Olímpico. Do Olímpico, da Arena Grêmio. E daí? Daí depois tem um em casa. O único jogo que o Grêmio jogou fora... perderam e empataram. É, o único jogo que o Grêmio jogou fora, Domenico Gato. O único jogo que o Grêmio jogou fora foi contra o Toluca lá e tomou 2-0 no Coco com um a mais. Ou seja, o Grêmio não tem camisa. Não, tem camisa. Não, peraí, peraí. O Grêmio é o time médio do futebol brasileiro. Você perdeu pro Cerro Porteño ontem, velho. Você tá cantando aqui, velho. Cerro Porteño é o quê? Que time que ele é do futebol paraguaio? É o líder do campeonato. O que que ele é? Ele é bom? Ele é o líder. Para, vai. E o Olímpia é o quê, seu asmo? Os caras estão querendo meter o pé no técnico. Na Libertadores, Domenico Gato. O negócio é o seguinte. Empata ou perde de pouco fora e ganha em casa. Essa é a regra pra ser campeão. Libertadores não tem essa, mano. Quem não tem? Quem não tem? E você não sabe nada, você ganhou uma só, fica quieto. Ó, o negócio é o seguinte, mas peraí, eu vi a Libertadores que meu time ganhou. Ah, eu não vi, eu nasci em 99, e digo mais, Domenico Gato, a vez que meu time ganhou a Libertadores foi disputar o Olha a voz não. Eu estava presente, e meu time ganhou. Meu time ganhou. Vai ter jaca agora, gente. Então é o seguinte, RG número 2, por favor, quem é que garantiu o presente, o jogo sem parar, RG? Quem é que ganhou? O Henrique Vieira. Henrique Vieira, parabéns. Quem ganhou o boné Estádio 97, presente de vista aérea? Bonés. Ligue 3031-2288 ou 3031-7288. Bruno Simões da Silva. E quem garantiu a camiseta do Estádio 97, presente de Fit Camisetas, ligue 29858840 ou acesse fitcamisetas.com.br. Fit é o parceiro do seu evento. É, o Vitor Ferne. Boa, Vitor. Todo mundo aí Ferne, Ferne. Boa, Dodô. Tá bom? Dodô, eu queria só... Manda, agora eu quero só um abraço pro meu primo Beno, que faz aniversário. Motinha, manda um abraço pra ele, que ele falou que o que mais gosta de programa é você. Nossa. Beijo, Beno. Ele que é o Beno, é o que tem as barracas lá em Imbu. Ah, é, o das pulseirinhas. A gente já tem Imbu, né? Ô, Domênico, eu quero mandar um abraço pro Jackson e Bixiga da construtora Jacutinga, mandou aqui. E pro Bruno também do Bradesco Jabaquara lá, Mendes, a galera lá, um abração. E ontem foi aniversário do Augusto Santini. Ô, Augustão, um abraço. Estádio 97, ponto final hoje. Amanhã tá de volta aqui na Energia 97, em nome de Esser, construindo com valor. Em nome de Bozão, peito de garoto, cuidado de homem. Também em nome de BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ah, ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Extra, o maior vendedor de pneus do Brasil. Aproveite, você merece um Extra. Amanhã tem mais estádio. Valeu! Além da verdade, o Brasil é um país rico, de proporções continentais, repleto de riquezas e belezas naturais que encantam o mundo. Além da verdade, o Brasil é um país forte. Somos a quinta maior população do planeta e a sétima maior economia. Além da verdade, o Brasil é um país de um povo trabalhador que constrói o desenvolvimento, que produz riquezas e safras que alimentam o mundo. O Brasil tem tudo para ser o país que queremos. Mas isso depende de cada um de nós. Não basta apenas votar. É preciso participar e se envolver de fato nas questões políticas. Porque, a bem da verdade, o Brasil é responsabilidade de todos os brasileiros. O Vasco Rezende, presidente nacional do PRP. É, não dá mais para esperar. É preciso participar, tomar atitude e encarar de frente as questões políticas do nosso país. Pois temos uma das maiores cargas tributárias do planeta. E quem paga essa conta é o cidadão brasileiro. Nós, o PRP, temos a convicção de que somente com a união e com a força e trabalho da nossa gente é que poderemos construir uma nação mais justa e mais humana. É a gente que constrói o Brasil, com nosso trabalho, com nosso suor, com nossos impostos. Mas quem decide os destinos do nosso país não somos nós, são as pessoas que a gente elege. E com a permissão do nosso voto, são elas que criam as leis e decidem o que fazer com o dinheiro que é nosso. Por isso que participar da política é tão importante. E participar é se envolver. É cobrar as soluções de quem foi eleito. Democracia é a união de todos. Participe. Esse é o caminho. Eliane Cunha, PRP Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é lindo, um presente de Deus, mas a nossa realidade política é totalmente diferente. Sofremos com a falta de gestão e é preciso reagir imediatamente. Mas isso somente será possível com a participação da cidadão. Nós do PRP sabemos que o Rio de Janeiro merece muito mais. E para reconstruir o nosso estado é preciso união e determinação. Jorge Rezende, PRP Pará. O nosso estado do Pará vem se destacando cada vez mais na produção pecuária, na mineração e é também dos maiores produtores de energia elétrica do país. É com a força do trabalho de nossa gente que contribuímos para ajudar a construir um país melhor, com desenvolvimento e igualdade social. Nós do PRP participamos ativamente na busca de uma qualidade de vida melhor para todos. E temos a certeza que isso só será possível com a participação de cada cidadão. Laércio Borges, PRP Piauí. O Piauí ficou esquecido por décadas e sofreu muito com a falta de investimento. Mas, com a determinação e o trabalho da nossa gente, iniciamos uma nova fase na história do nosso estado. E junto com a população piauiense, vamos trabalhar para que o nosso estado possa ter um desenvolvimento cada vez maior, com qualidade de vida para todos. Chegou a hora de nós, brasileiros, assumirmos o compromisso de cuidar do nosso país. Esse ano tem eleições municipais, então participe, se envolva, colabore. O Brasil é uma responsabilidade de todos nós. Alexandre Marques, PRP Bahia. A Bahia é a terra da felicidade, mas sabemos que é preciso muito mais para que os baianos tenham melhores oportunidades. Contribuir com o crescimento da Bahia é a nossa maior missão. E para isso, só existe um caminho. Defender os interesses coletivos e, junto com a população, transformar a realidade que vivemos. Venha você também fazer parte do Partido da Felicidade. Maria da Luz, PRP Paraíba. Ao longo dos anos, a mulher vem conquistando o seu espaço no cenário político nacional. Mas precisamos participar mais. Precisamos influenciar de forma decisiva nessas próximas eleições. É assim que o PRP pensa, é assim que o PRP trabalha. Leto Viana, PRP Paraíba. A Paraíba passa por uma grande transformação, graças à administração estadual e principalmente graças ao trabalho de nossa gente. A expressiva participação dos municípios paraibanos também é fundamental para a construção de um estado cada vez melhor. Um dos exemplos que podemos citar é o Porto de Cabedelo, que contribui diretamente para o nosso desenvolvimento socioeconômico. É assim que o PRP pensa, é assim que o PRP trabalha. O orçamento nacional deve ser equilibrado. As dívidas devem ser reduzidas. A arrogância das autoridades públicas deve ser moderada e controlada. Os pagamentos a governos estrangeiros devem ser reduzidos. Se a nação não quiser ir à falência, as pessoas devem novamente aprender a trabalhar, em vez de viver por conta do Estado. Marco Túlio Cícero, filósofo e senador romano, 55 anos antes de Cristo. Se você acha que estas palavras escritas há mais de 2000 anos continuam atuais para o Brasil, você entendeu porque precisamos agir. Participe, esse é o caminho. Fernando Lucas, PRP São Paulo. Quando a gente vê os últimos acontecimentos na política brasileira, todo esse descaso, essa falta de comprometimento com a população, é que a gente entende que não dá mais para esperar. É preciso melhorar já. E isso só será possível com a participação de todos nós. Não dá mais para ficar de braços cruzados, vendo ano após ano o nosso país piorando, seja no campo político, econômico ou na qualidade de vida de cada cidadão. Somente com a união de todos nós é que vamos poder transformar o nosso país. Severino Salles, PRP Maranhão. No Maranhão, o PRP trabalha buscando a participação cada vez maior no Estado. O maranhense já demonstrou esse desejo de renovar e de eleger pessoas comprometidas com a vontade de nossa gente. Isso ficou claro nas últimas eleições. O caminho da renovação não tem volta e fica cada vez mais forte. Por isso, cada vez mais, a união de todos é fundamental. É preciso participar. Ana Emília, PRP Mato Grosso. Na última década, tivemos importantes conquistas quanto aos nossos direitos, com a criação da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, com a Lei Maria da Penha e muito mais. Nós somos mais de 51% da população brasileira, portanto a maioria. Mas hoje, ocupamos apenas 9% do Congresso Nacional. E precisamos efetivamente participar das decisões políticas do Brasil. Junte-se a nós. Venha para o PRP Mulher. Jorge Cajuru, PRP Goiás. Eu, Cajuru, só vejo um outro rumo neste Brasil, passando por uma integração nacional. Chega! O país quer gente que some ideias com ideais. E somente pela sua atividade política é que podemos começar de novo. Se quiser mudar, tem que participar. A sociedade espera por você e por nossas atitudes. Alcides Rodrigues, PRP Goiás. Nós do PRP sabemos que é obrigação dos partidos trabalhar para atender as necessidades da população, que sofre cada vez mais com a má qualidade dos serviços públicos. Isso precisa mudar e só poderá ser feito com a participação popular, pois podemos e devemos melhorar muito mais. Quem já passou pela administração pública sabe que para mudar basta administrar com eficiência e responsabilidade os recursos do cidadão. O Vasco Rezende, presidente nacional do PRP. É nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara e no Senado Federal que são aprovadas as decisões que definem o destino do nosso país. Sabendo disso, o PRP trabalha para eleger e manter no partido pessoas que realmente respeitem a vontade da população brasileira e, principalmente, que cumpram a obrigação de todos nós, que é de fazer política dentro dos princípios da ética e da moralidade. É assim que o PRP pensa, é assim que o PRP trabalha. O grande país, uma grande nação, um Brasil feliz, cada coração. Partido Republicano Progressista. Desfaça neste momento a rede nacional obrigatória. O duelo das melhores da programação da energia está no Face Fight. Check. Vote no Face e ouça aqui. Energy. Energia 97. Quando a Chevrolet abre os portões da fábrica, até quem não esperava, fecha negócio. Feirão na fábrica da GM. Venha comprar direto do pátio com taxa zero em 24 vezes para toda a linha Onix e Prisma. Quer mais? Só aqui você compra um Onix com motor 1.4 pelo preço de 1.0. É o carro mais vendido do Brasil com motor 1.4 pelo preço da versão 1.0. Feirão de fábrica Chevrolet. É só neste sábado e domingo. Até quem não esperava vai se apaixonar. Consulte condições. Todos juntos fazem um Brasil melhor. Eu não penso em recriar a CPMF porque eu acredito que não seria correto. As principais medidas